Navio Pirata número 9. Estamos aqui para falar de arte. When you hit the dance floor, you gotta be jumping, Jack. Jump on in, jump, jump in. When you hit the dance floor, you gotta be jumping, Jack. Jump on in, jump, jump in. Olá, meus queridos bucaneiros, estamos aqui no Navio Pirata de número 9, mais um podcast da Max Ribble. Mais um. E à minha frente eu tenho aqui The Naibas, eu o Daniel mesmo. W. Ponto. E aí, galera, bom dia, tarde e noite pra todo mundo. Exato, afinal estamos nesse momento atemporal e aspacial. Atemporal e totalmente no meio do mar do nada. Uhum. E hoje estamos completamente desfalcados, né? Desfalcados. Nossa tripulação aqui, tá ligado? Pois é, exatamente um dos nossos almirantes aqui, né? Uhum. Ele se casou e ele foi passar velejar. Tempo fora no continente, nas terras, entendeu? Na verdade, ele foi para terras orientais, Japão. Seguir viagem de volta à sua terra. Exatamente. Então, Fernando Muccioli está aprendendo mais sobre o Japão para vir contar para a gente aqui sobre depois. Mais histórias bizarras. Mas ele está viajando de lua de mel, então um grande abraço para ele, né, cara? Pô, sim, cara. As mais sinceras felicidades. Abraço, bucaneira, senhor Muccioli. Mandem também abraços para o senhor Muccioli, vocês aí depois. Nos comentários. E nós temos, na falta de um moça, nós temos dois talentos de grande porte, diria. Sim, cara. Imenso porte. De imenso porte. Nós temos aqui primeiro Pedro Santo. Como você está? Também. Você é presente, bem, Pedro Santo? Eu sou o Santo. Não é Pedro, mas precisamos chamar de Santo. Santo. Eu faço jogos. Games. Eu faço jogos, eu faço uma variedade de coisas, inclusive pixel art e game design, programação. Boa. E arte em geral também, né? Aí. Sim. Então é um artista. Um artista. Eu diria que... Performer. Arteiro. Eu gostaria de falar que quando o Santo colou aqui em casa pra gravar o podcast, o Daniel abriu a porta... E tava chovendo hoje aqui em São Paulo e o Santo tava com o guarda-chuva dele que é em formato de katana. Cara, eu posso dizer que eu tomei um susto, velho. Foi bizarro, entendeu? Foi bizarro. Porque tipo, eu falo assim, agora fodeu, chegou o ninja, tá ligado? O brother vai cortar todo mundo, tá ligado? É isso. Giletar geral. Ele entendeu errado, tá ligado? É, gente, que eu participo é sempre o último. Exato. Eu demorei Já sabe, cara. Ou pra mim ou pros caras. Vai que tem um outro cara que tem uma katana tipo, esperando na porta também. Você nunca sabe. Tá essa galera do podcast é nervosa, cara. Um negócio de pirata e tal. Esses quadrinistas. É melhor, esses pirata aí não. Geralmente tem morte envolvida. Essa é a nova onda, hein? Essa é a nova onda. Veja bem. Piratas climão, versus ninjas. Eu tenho certeza. Climão meio bad, cara. Mas eu demorei uns 10 segundos pra perceber que era um guarda-chuva, cara. É foda. Foi foda. Foda, cara. Tipo, mano, o brother trouxe uma arma pra cá, tá ligado? Fudeu. A vingança dele vai começar, tá ligado? Então o cara vai se vingar de algum bagulho. Exatamente. Mas à sua direita nós temos aqui Glauco... Glauber. Glauber. Já saindo do script já aqui. Não, é Glauber Kotak. Oi. Olá, você. Eu preciso que tem o nome, fazer uma... que é dono do site onde eu trabalho? Não. Não em vários sentidos. Né? Em vários sentidos. A gente já vai falar disso mais tarde. É Glauber Kotak. Glauber Kotak. E eu preciso fazer a metáfora com pirata também. Ah, se você quiser, cara. Se tiver alguma coisa, alguma metáfora, exato, aí, tipo, engatilhada, vai fundo. Vai fundo, não, nada cara. Engatilhado, né? Então, quieto, na pipeline, não. Mas diga, o que você faz da vida, por que você está aqui hoje? É porque eu tô aqui, foi porque você me chamou de última hora. Vamos aí. Horário infame. Infernal, vamos gravar uns negócios bem loucos. Da hora. 4 horas da tarde, né? Tipo, não. Fala aí. Foi tipo isso. Tá, né? Beleza. Vamos aí. E eu comecei perguntando, você está em São Paulo? Você é de São Paulo? O cara nem sabe que eu sou de São Paulo. Eu falei, não, porque você podia estar em qualquer lugar do Brasil, entendeu? É, o Fogão faz isso, ele entra no Facebook dele, escolhe pessoas randômicas e pergunta se eles estão em São Paulo, tá ligado? Se respondeu sim... E pede pra eles participarem do podcast, sabe? Que ele aí ele começa vezes. A buscar pessoas que têm a ver com o tema. Exato, por sorte caiu em você, entendeu? Viu só? Exatamente. Bom, eu faço pixel art, é isso que eu faço. Isso aí. Acabou. Isso aí, faz, simples, é isso, pixel art. Faz pixel art pra games. Muito bem. Muito bom. Pra quem não conhece, temos aqui pessoas que fizeram Rogue Legacy, que foi um jogo que já falamos, inclusive, sim, aqui sim. Também. Ah, já? Legal. Já, sim. E também o novo Towerfall, né? Que a gente tava falando. Conta Pedro aí, que estreou agora, finalmente, no Steam. Passou muito tempo no Ouya. Isso. Eu joguei bastante no Ouya, inclusive. A gente se divertiu. Muito foda, cara. A Sarah, inclusive, me deu um pau, cara. Violento, assim, tipo, no porque no ela tava com o Rosa, certeza. O Pink é o P, né? E aí, inclusive, aí agora está no Steam e no PlayStation 4. E é praticamente um jogo novo, assim. Era pra ser uma expansão, mas a gente acabou enchendo de muita, muita coisa, assim. E aí a gente até deu um título, Towerfall Ascension. Uhum. Pra mostrar que é realmente uma coisa nova, assim. Pode crer. Muito conteúdo o negócio. Que animal, cara. Louco, hein? Muito bom. Da hora. Então, como vocês sabem, são senhores conhecedores da arte dos videogames. Manjudos, como diriam por aí. Manjudos. E, enfim, hoje vamos falar de... Já que temos tantos artistas aqui hoje... Falar sobre arte. Falar sobre arte, né? Aproveitar. O que é arte? O que é arte pra vocês? Vamos começar com o que é arte. Bom, a arte começou na pré-história. Pode começar pela arte. Começa, né? Tem discussão se é arte ou não. É, então. Exatamente. Fudeu, entendeu? Sempre tem um filho da puta. Sempre. Mas vamos para um rápido e pequeno intervalo. Uhum. E aí voltaremos com mais arte. Sim, arte. E agora vamos falar de pixel art, obviamente. É arte ou tecnologia? A gente pode começar pela pré-história. O que é arte, André? Que é arte? Mas uma coisa que a gente queria muito saber é a história pessoal de vocês com pixel art. Assim, como foi o primeiro momento que vocês falaram, porra, se eu botar esses quadradinhos enfileirados dessa maneira, vai ficar um negócio muito louco. Sabe? Esse tipo de coisa. Conte-nos. Tá. Tudo começou... Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. É, exatamente. Foi perto ali. Quando eu era bem pequeno, bem criança, assim, né? Tipo, eu lembro que meu pai trouxe pra casa o primeiro computador lá com DOS e, sei lá, Windows 3.1. Sim, E assim, eu era moleque, né? Eu desenhava pra caramba, assim, que nem um monte de moleque. Nossa, eu desenhava Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, sei lá, He-Man. Nossa, Comigo era assim, era um monte de caveira. Caveira. Eu só desenhava coisa do bem. Coisas do bem. Olha só, eu tipo seu nome. Só do mal. Temos a Paragon e Renegade aqui, assim. Eu só desenhava o Ceia de Pegasus. E a única coisa, acho que a coisa mais malvada que eu desenhei era Mewtwo. Cara, isso define muito o seu caráter, tá ligado? Isso é muito bom, assim. Não, eu desenhava tipo sei lá, as minas sem o contorno arrebentado. Assim, caralho. Arrebentado. Mãe, olha o que eu fiz. Não, meu Deus! Era bem essa reação no começo. Enfim. Aí eu descobri, comecei a fuçar no Windows lá, tipo, sei lá, Word, Notepad, fala, caramba, dá pra digitar, olha que legal. Tipo, aprendendo a usar Word o mouse. Art, né? WordArt. Nossa, os logos em 3D, assim. Aí tinha Ski Free e tal. Nossa, pode crer. Tava jogando pra caramba, aí tinha o Paint. Sim. MS Paint lá. Aí eu falei, caramba, olha, tipo, dá pra desenhar, tem lápis, tem pincelzinho, borracha. Aí eu lembro que eu fiquei muito tempo só desenhando ali, tipo, normal, né? Como se fosse um desenho em papel. Aí eu descobri a ferramenta da lupa. Ah. Eu falei, caralho. Nossa, mas é tipo um quadradinho. Meu Deus. Eu posso fazer menor, olha, não sei o que. Aí eu comecei a associar, porque também eu jogava na época... Eu jogava Pokémon no emulador lá. Pode crer. No Cash GB. Como que é? Eu não lembro. GMB. Aí eu lembro que eu... E dá pra ver os quadrados lá, porra, tipo... Cara, assim, eu falei, então é assim! É assim que eles fazem. Nossa, e é muito pequeno, caramba. Aí eu dava um zoom out, assim, caramba, é desse tamanho. Aí eu comecei a me interessar. Aí, tipo, fui fazendo essa ligação, sabe, dando print screen nos emulador lá. Pode crer. E daí copiando os bagulhos. É. Que louco, cara. Eu lembro que eu cheguei até... É, lá tinha aquelas TV de tubo, ah, na época tinha um Super Nintendo. Isso é uma coisa que eu sempre falo pra tudo. Todo mundo pergunta, ah, mas como você fica bom fazendo alguma coisa? Eu falo, mano, copia até dizer chega, você velho. Você pega uns bagulho que acha da hora e copia. E copia, tá, mas é literalmente, todo mundo acha que, ah, não, é copia mesmo. Faz em cima, tipo, desenha em cima. Tanto que a galera renascentista, assim, que era tutor, assim, o cara ficava copiando o quadro. É, eu comecei a achar que você ia falar um papo... O que é arte pra você, tá ligado? Pensa assim, desde a pré-história... O Santo não vai nunca, não. Ele vai começar, não. Então, agora vai, né? O Santo vai, mas não é mais tempo. Não, mas é verdade, assim, tipo... Os caras começavam muito novo, assim, a fazer as coisas. É, eles copiavam pessoas, né? Ali, igual, fazia igual. Isso. E os caras ficavam bom pra caralho depois, né? Eu acho que é mesmo assim, normalmente... As coisas que você começa quando criança, se você faz, você não para, você fica bem melhor, né? É. Sim. Né? Uhum. É, e tem isso também, né? Isso é bem verdade. Mas aí, continuando. Aí, é basicamente isso. Aí, tipo, sei lá, comecei, ganhei, sei lá, um computador melhor, que eu sou filhinho de papai, né? Alimentado, Ronaldinho, sei o que. É importante ressaltar assim, porque, tipo, sei lá, o Daniel, a gente também é menino de prédio, tá ligado? Sim. Sempre fomos meninos de completamente. Prédio. Completamente. Piá de prédio. Piá de prédio. É, nunca tivemos vergonha, apesar, né? Não. Mas é importante ressaltar, cara, porque, tipo, são outras perspectivas, tá ligado? Sim, definitivamente. A gente teve outras ferramentas pra trabalhar as coisas, sabe? Isso, assim? É, tipo, a gente teve oportunidade, né? É, exatamente. Por isso que, sei lá, isso é uma coisa deixar claro. É importante deixar claro. Eu também acho. Tipo, eu cheguei assim, ó, pô, eu ganhei um computador. Meu pai tinha condições de trazer e tal. Enfim. Não, mas é verdade, eu achei isso importante falar assim. Acho bem legal. Porque tem gente que quer fazer games e, tipo, não tem a menor acessibilidade assim, às coisas. E não é nenhuma coisa falar de, tipo, ah, se você não tiver grana, esquece, não é. Mas não. É pra mostrar que, tipo, meu, infelizmente tem gente que é muito mais fácil e pra gente é mal, pra gente é muito mais difícil. Uhum. Não tem, só de estar no Brasil, a gente tá fudido em um ponto, mas aí tem sim, outro ponto, sabe? Tem várias variantes que você tem que lembrar que influenciam, né? É, exatamente. Mas lógico, alguém, mesmo com pouco recurso, consegue fazer muita coisa, principalmente hoje em dia. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Mas é, continuando. Então, com uma criança mimada, qualquer pai quer agradar o filho, não sei o quê, aí tira 10 na prova, comprar um Super Nintendo, compra um computador. Mas é porque também meu pai trabalhava com computador, aí ele sempre ficava trocando, aí eu ficava funcionando no computador dele. Sim. Aí, sei lá, eu já começava a baixar lá emulador de Super Nintendo, Mega Drive, não sei o que. E eu, aí fudeu, sempre, né? Aí fudeu. Aí já pegou vírus, vai sair pornô. Do computador. O cara aí ficava usando o telefone lá, não conseguia. Nossa, verdade. E aí eu ficava, tipo, estudando, sabe? Tirando print screen mesmo, dando zoom lá, brincando de pintar e copiar e usar a gradinha do Paint e tal. Pode crer. E foi indo assim. Aí eu descobri, com o advento da internet, né, na rede mundial de computador, aí deu pra descobrir muito mais coisa, né? Tipo, gente que fazia a mesma coisa que eu, melhor. É legal isso, né? Quando você tem esse... Você passa um tempão fazendo, tô fazendo isso, e de repente, tipo, tem essa galera que tenta isso fazer. É um bagulho, tá ligado? Não, eu não sou bizarro. É importante essa representação. Sim, com certeza. Pô, eu tô lá no bairro, lá os moleques todos jogando bola, empilhando pipa, e eu lá. Exato, tô ligado. Aí eu descobri essa galera, tipo, que fazia muito melhor que eu. E eu, caramba, eu quero ficar, tipo, tão bom quanto, assim. Aí eu, lógico, tipo... Me esforcei pra caramba e tal. Isso faz parte, né? Mas eu não... No caso, eu não queria levar a carreira. Eu só queria me esforçar porque eu queria fazer bom. Tipo, eu queria fazer um negócio da hora. Tipo, não passou em nenhum momento pela sua cabeça. Tipo, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Assim, não. Bem louco, não, assim. Poucas vezes, mas eu achava, tipo, um sonho distante, assim. Sim. Nem fudendo. Jamais eu vou, sei lá, fazer site. É foda isso, né? Esse foi meu passado. Olha só, cara. Bom, cara. História de superação, mano. Da hora. E você, Santo? Ah, eu comecei pixel art, eu dei um pouco de sorte, porque na minha escola... É que misturou um pouco de pixel art com um jogo ali. Porque na minha escola me ensinaram um negócio que se chama Mega Logo. Mega Logo? É uma linguagem de programação pra criança. Nossa. Onde você controla a Tati, a tartaruguinha, e vai fazer um... programação, sei lá. Que louco isso. E é um negócio que parecia um pouco Construction, Game Maker, sei lá. E eu não sei por que caralho ensinaram aquilo na minha escola, porque não tinha nada a ver com a escola. Ela não era uma tinha escola. Alguém ali do corpo docente que falou, mano, eu vou botar uma semente na cabeça dessas crianças, tá ligado? E o negócio tinha. Esse negócio tinha um editor de sprite pra você modificar a Tati, a tartaruguinha, pra o que você quiser, né? E esse mano. Tipo de sprite, como é que era? Era tipo um paint, só que ele já tinha um zoom ali bem fácil. E tinha um negócio incrível que eram os frames. Você podia adicionar frames de animação. Vixe, caralho, muito cara. Mais evoluído. Muito mais. Mano. Você tocava o play e você via animação. Eu não ficava programando muito no negócio, mas eu ficava muito mais fazendo os pixel art com a tartaruguinha ali. Caralho, pode crer. Tinha animações que eu fazia um bonequinho que subia em cima do prédio e pulava e espatifava em sangue no chão. Caralho. Era a minha animação principal, assim. Tudo tinha que dar em sangue. Tinha que dar em sangue. Né? E eu ficava fazendo várias animaçõezinhas dessas, assim. E depois foi evoluindo, depois saiu o RPG Maker, né? Aí eu achei o Ace Sprite. Eu não sei, era um outro programa também que ajudava a fazer isso. Aí fiquei fazendo uns bonequinhos de RPG Maker. Mas sempre, assim... Filme foi como hobby, assim, lógico, quando era criança, tudo é hobby, né? Tudo é hobby, é. A vida é um hobby, tá ligado? A vida é um grande hobby. É, mas depois mesmo, assim, até quando eu cheguei na faculdade, assim, ainda fazia, assim, pixel art, mas de zoeira, assim, não era nada... Eu não tinha muita esperança de trabalhar, como o Gabriel falou, assim, era uma coisa muito... Ah, nunca vou trabalhar com isso. Fazer porque você gostava. Fazer porque eu gostava, fazia um tempo livre, assim. Né? E eu comecei a programar os jogos também no tempo livre, assim, mas isso antes também, porque eu também fiz técnico em informática. Pode crer. Que também foi uma sorte, assim, porque eu calhou de eu conhecer uma escola ali, eu falei, quer saber, eu vou fazer essa porra. aí eu não terminei o curso técnico, fiz só os dois primeiros anos. Eu fiz técnico de informática também. Ah, é? É, aí eu descobri que eu não ia ser programador. Isso é importante, tá ligado? É importante, pô. Eu descobri que eu curtia a parada ali, então eu comecei a fazer um monte de jogo, assim, então quando eu entrei na faculdade, eu já tinha, tipo, um monte de protótipo de jogo que eu tinha feito, que eu nunca acabava, né? E você foi fazer a MB Morumbi, né? Fiz, mas eu não fiz de games, não. Fiz design digital. Ah, tá. Porque, óbvio, games não tem futuro. Eu fiz, inclusive, o mesmo curso. Eu era um ano atrás Eu fui numa palestra do Glauber uma vez, cara. Caralho, cara. Eu sou bicho do santo e dei palestra pra ele. Olha só. Como assim, cara? Eu sou um ano depois de você. Ah, é? É. Caralho, cara. Eu vi teu portfólio lá, os professores passaram. Falei, olha, da hora. Caralho, vou fazer parecido. Aí eu continuei fazendo coisa de jogo, assim, meio que de zoeira. Eu conheci um monte de gente da faculdade de jogos, que era no mesmo campus, né? E aí eu comecei a ter algum insight de querer trabalhar com isso, assim. E só quando eu conheci a Amora, que aí a gente... junto, assim, a gente começou a falar, vamos tentar fazer essa porra funcionar, sabe? A gente começou a fazer uns joguinhos simples, a gente... E aí daí em diante foi, assim. Foi, né? Aí é uma reação em cadeia gigante que não parou. É porque mais. Eu acho que quando você começa a ver perspectiva na coisa de, tipo, puta, mas se eu me esforçar mesmo, eu consigo chegar ali, tá ligado? Sabe? Sim. Isso é uma coisa que... Esse é o que dá a ignição da parada. Eu dei muita sorte também. Não sorte pura, porque eu forcei a sorte, que eu falei, sem brincadeira, eu devia ter uns 50 protótipos de jogo. Pode crer. Quando eu conheci a Amora, assim. E todos deram errado, lógico. Né? Se você continua fazendo protótipos de jogo que dão errado, um dia, um deles tem que dar certo, né? Um deles funciona, isso é verdade. Então, assim, é sorte, porque o negócio deu certinho ali. Foi o Six Feet Over, que a gente foi num workshop lá aleatório de Construct, que a gente aprendeu um pouco de Construct, fez o joguinho. A gente viu um concurso do E-Games, que era do Senac, né? Não lembro. E chamava games. Aí a gente falou, vamos fazer um jogo pra esse concurso aqui, né? A gente começou a fazer, aí terminou, era o Talbot. Fez o Pode demo. Crer. Que, inclusive eu era juiz. Olha só. Caralho. Olha só, é verdade. Caralho. Que vida, cara. O Bueno também. O Bueno também. Ele era. Caralho, mano. Então, aí isso motivou a gente, assim. Quando a gente terminou, aí o negócio ganhou o games. Aí a gente. Apareceram umas matériazinhas. Uma marmelada. É uma marmelada. Nossa, tá 10, né, pô? Nota 10 pro cara. Aí que aconteceu, assim. Aí a gente empolgou, né? A gente falou, pô, acho que dá pra fazer isso. A gente não vivia disso, né? A gente começou a viver disso progressivamente, assim. Entendi. Tipo, cada vez mais. Até hoje que a gente consegue viver só de jogo, assim. Lógico, né? Puta, isso é foda, né? É que é um processo gradativo, né? Subiu uma porra de uma montanha, né, cara? Sim, é. Assim, nunca teve um momento que a gente falou assim, bom, de agora em diante a gente só trabalha com o jogo. Nunca teve essa decisão. Uhum. Foi, a gente queria trabalhar com isso e começou a cada vez ir mais pra esse lado. Assim. Pode crer, pode crer. Isso é muito louco, cara. Da hora. É. Animal. E você, Daniel? O que que tem? Okay. Você também já fez muito pixel art já nessa vida. Cara, eu fiz alguns. Toda... Ah, e vale lembrar que toda a nossa linguagem da Max Rebo, a gente sempre tenta encaixar o máximo de pixel art. Sim, alguma coisa ou outra ali, né? Isso é bem verdade. Mas fale um pouco da sua relação com pixel art na vida, mesmo como grande apaixonado. Aquele thumbzinho isso... do Max Rebo. É. Foi você que fez? O qual? O thumbzinho? Sim, sim, sim, o elefantinho. É, faço umas basiqueiras, assim, tá ligado? Daí, tipo, o que acontece é que... Você mesmo a sua paixão, você sempre foi um cara muito apaixonado, sempre me falou tão apaixonadamente. Por técnicas específicas, sério, ele tipo, entrava, assim, a gente tava, tipo... Acho que na época eu tava morando no Canadá, assim. Uhum. Aí entrava, tipo, 2 horas da manhã, assim, ele, tipo... Oh, olha que louco isso daqui que eu descobri. Se você diminui tal coisa, você faz tal coisa assim. É mó fita, cara. É que, tipo, o pixel art é um bagulho que eu sempre achei muito interessante, assim, né? Sempre curti, desde moleque, né? Tipo, eu sempre achei, tipo, era uma linguagem interessante, né? Daí eu jogava, pô, sei lá, os jogos do Nintendo, ou jogava, tipo, os jogos da LucasArts, que era, tipo, pô, tudo pixelado, assim, mas era uns desenhos, umas animações muito fodas, assim, tipo, feito em pixels. Eu ficava falando, pô, que louco, tá ligado? É muito sinistro, né? Provavelmente o que eu gosto, um grande fator de gostar disso vem de que, meu, a gente passou uma época gigantesca aí, só sendo pixel art, tá ligado? Tipo, até as coisas se padronizarem e virar outras coisas, tá ligado? Que não fosse pixel, sabe? É, tipo, não existia pixel art quando só tinha pixels, tá ligado? Então. Era só arte, a animação era pixel, tá ligado? Era arte gráfica. Exato. O pixel art era uma falta de opção ali, você não tinha escolha, né? Exatamente. O que foi foda, né? O que fez o pixel art ficar bom pra cacete, né? Sim, né? Né? Foi justamente isso. Os caras tirando leite de pedra. Sim. Não, exato. E é meio que um erro que eu vejo, tipo, até num monte de gente que tá começando pixel art, é tentar fazer um pixel art, não, fazer bem retrô, então mete uns quadradão enorme. Não, cara. Um milhão de cores. Fazer igual, é pixel art ali, LucasArts, não é? E força o visual do pixel art, assim, força, não, eu quero que isso aqui pareça o pixel. Não, quando você tá no pixel art, você faz de tudo. Pra ir contra o próprio sistema. Uhum. Então, você vai fazer um ciclo, você vai fazer ele o mais redondo possível. Né? É tipo essa é meio que a regra que eu tento seguir, assim, que acho que ajuda, assim, né? Pode crer. E você? Louco. O quê? Nessa perspectiva de... Quando você pensa... Quando você vai fazer, você pensa do mesmo modo? Do círculo? De eliminar a coisa? Quando você tá fazendo pixel art, você concorda com isso? Você também se coloca, tipo, na época, tipo, ó, eu tenho essa limitação, eu vou tentar fazer o melhor que eu consigo dentro dessa limitação. Não o contrário, tipo, ah, vou me forçar a voltar atrás. Acho que sim. Mas acho que é porque é mais pelo, sei lá, pelos ossos do ofício, assim, tipo... Sim, sim. Não, a gente vai fazer um jogo, tal resolução. Ah, beleza, então... Qual o tamanho que o personagem fica bom? Beleza, aqui. Qual o máximo que pode ser? Qual o mínimo? Aí, sei lá, tipo... questões técnicas. Eu acho que passa desapercebido, né? Mas é porque é pixel art também. Então, sim. Tipo, meio que fica subentendido, assim. Uhum. Sim, sim. Do jeito que eu aprendi muita coisa sem saber a teoria, sem saber por quê. Eu falei, ah, tá, se eles estão falando que é assim, beleza. Uhum. Eu era novo, inocente, idiota. Sim, sim. Eu acreditava. Depois que eu fui descobrir por quê. Ah, por que não pode ter tanta cor? Ah, porque... além de na época ter mutação de paleta, é uma bagunça, tipo, visualmente. Né? Tipo, salada de cor, você tá ligado? Tem controle sobre as suas cores. Tipo, você põe 8 lá, você sabe quais são. E outra, tipo, lá, tem uma área com essa cor, então isso aqui cria um plano. Tipo. E tipo, se você escolher uma cor boa, aí você fala, eu posso usar ela em outro lugar. Pode crer. Ó, viu, cara? Muito não, louco, mano, muito louco. Lições importantes aí. Realmente, cara. Tem muita coisa, sério. tem muita regra, tem muita coisa, tem muita... Meu, já que vocês tinham falado de artes do passado, pré-histórias, mas não tão longe, vocês foram ver muito pontilhismo, tipo, técnicas do passado que se assemelham ao pixel art hoje em dia, assim? Tipo, sei lá... pontilhismo... O que mais parece com o pixel art é mosaico. Mosaico. Caralho, isso é verdade. Eu fui ver mosaico um pouco, assim, mas muito pouco, porque as regras são muito diferentes. Uhum. Né? Mosaico não é um quadriculado ainda, porque você pode girar a pecinha, você põe uma pecinha menor ali. Então, assim. Mas mesmo assim, dá para tirar uma inspiração ou outra, assim. Mas eu acho que no geral, assim, os caras. Acho que a maior influência mesmo é outros jogos, né? Uhum. Uhum. Pelo menos pra mim. Pra você. Pra você, Glauber. Sua vez, Glauber. Ele tá segurando o microfone aqui como se fosse um jornalista. Não, acho que é também, tipo, não tem onde se inspirar. Sei lá, acho que até as outras coisas que se inspiram nos jogos, né? Sei lá, tipo, tem... Hoje tem um monte, você vê um monte de, sei lá, tipo, azulejinho, que fazendo com várias coresinhas, fez uma imagem. Ah, aí, tipo, é pixel art pra mim isso. Sim, claro, definitivamente. Claro. Ninguém pensou em colocar um negócio com tantas cores, tanta complexidade numa parede. Pô, eu lembro que, acho que até hoje lá perto da Rebouças. Ah, meu, o da... Eu acho da Mona que Lisa. Da... É, tem um monte de... Na República, eles têm um mosaico doido. Tem? Assim, tem. Eu lembro que tinha um lugar, acho que é na Rebouças. Que, tipo, na parede, assim, tá uma Mona Lisa feita de azulejinha, assim, é um absurdo, cheia de cor, assim. É, claro, mesmo? É. Porra. E, porra, falei, cara, pixel art isso aí, meu Deus. Então, isso que eu até perguntar, vocês acham que o pixel art veio antes do pixel? Ah, com certeza. Não entendi, como assim? Tipo, antes... A galera já trabalhava em pixels. Você tava falando disso, exatamente. Ah. Tipo, a ideia do pixel art estava muito antes de terem inventado o próprio pixel. Sim, sim. Mas, quer dizer, por exemplo, o Ponto Cruz, eu não sei se veio... É, Ponto Cruz é pixel art, cara. É pixel art pra caralho, cara. Mas quem veio antes? Porque Ponto Cruz antes pixel art, é lógico. Ponto Cruz antes veio que pixel art. É, Ponto Cruz vem... Veio faz um tempinho atrás. De uns tempos, as pessoas. Mas, assim, eu acho que a galera só foi associar... É, pixel art com essas coisas, bem depois que o pixel art já tava bem avançado, eu acho, não sei. Uhum. Porque no começo pixel art era um negócio de programador maluco fazendo um monte de coisa. Né? Sim, sim. Mesmo quem jogava, tipo, beleza, um desenho. Você pegar Origins, tipo... assim, o Atari, assim, não era artista que fazia aquilo, cara. Não, era. Claramente, dá pra fazer uma representação. Não, no máximo um cara, tipo, falava, faz um, sei lá, um bicho aqui, uma flor. Mas você tem que usar esse papel quadriculado aqui. Tem como? Aí você. No máximo. O cara copiava. Eu acho que fazia. Alguém fazia isso. Uma coisa que eu nunca consegui entender. Tem gente que faz pixel art primeiro no papel quadriculado, cara. Caralho. Quem? O Locomálito. É louco. Ele é louco. Mas é sério? Não sabia que ele fazia isso. Não todos, mas ele planeja os personagens, principalmente os principais, assim. É tipo, it's all or nothing. É tipo, faz sentido, sei lá, você tem uma resolução muito baixa, você ficar pensando como que você resolveu a cabeça do cara. Porque, meu, é um problema e você tá procurando uma solução. Você tem, tipo, 4 quadrados ali sem fazer aquilo parecer um rosto, sabe? Sim, sim. Né? Então, tipo, ok, faz sentido, mas, meu, fala pra coisas muito específicas e olha lá, assim. Mas o cara faz... Eu já vi foto do Sketchbook, ele tem vários desenhos que ele bolou primeiro no quadriculando. Caralho. Nossa, ele é muito roots. Ele é muito roots. Caramba. Ele só faz jogo roots também, só, sim. Tipo, old school total. Eu acho que ele queria ter vivido, tá ligado? Mas é a brisa de entrar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com o Danilo Dias, né? Ah, ele é foda. Do Oniken e agora do Odal. Só paixão. Paixão platônica. De todo mundo, tá? E o Danilo é foda. E ele fala justamente que ele gosta de brisar, né, nisso mais ou menos que você falou, de tipo, de entrar no mindset do que era fazer um jogo 8-bit, tá ligado? Sim. Sim. Tipo, não tipo, pensar nas tecnologias que tem agora. Tipo, realmente, como se eu fosse lá atrás e fizesse com as tecnologias de hoje, mas fizesse... E com aquelas limitações. Com aquelas limitações, total. Tá ligado? Ele sempre diz que isso ajudou muito ele. Sim. É, dá pra ver isso no Oniken, essas coisas. Ele, no geral, ele é assim, né? Tipo, ele tá sempre vendo, tipo, coisa... Meu, ele só posta coisa de anos 80, 90. Ele fala que ele ficou ouvindo, sei lá, um podcast... Sobre anos 80. Ele vai lá e ouve. Ele não ouve o podcast em si, a série de podcast. Ele, não, é porque o tema era aquele. Caralho. Ele manja pra caralho essas coisas. Muito. Que fita. Esse manifesto eu acho muito foda. De você fingir que você tá na situação ali tentando resolver o problema. Porque você consegue a melhor solução e não o contrário. Né? Você tá tentando imitar uma coisa antiga, né? É que tem uma coisa, é que é muito vinculado, né, uma coisa a outra, nesse sentido. Tipo, você tem aí todo um estilo baseado em limitações, tá ligado? E, tipo, ele é totalmente atrelado a essa época tipo, os anos 80, anos 90 aí, tá ligado? Então, tipo, faz sentido você querer entrar nessa cabeça, assim, pra, tipo, pegar e criar a partir desse jeito. É, tipo, porque as coisas tinham a ver com outras, tá ligado? Sim, tipo, estar nos anos 80 tinha a ver com fazer aquele tipo de arte e tudo mais. Ah, e principalmente assim, você não... Os caras não gostavam de ter essas limitações. Sim. Ninguém gostava. Você vê jogo, tipo... Tem vários jogos Super Nintendo que você vê que os caras detestavam aquela limitação. Estavam lutando contra, sabe? Pode crer. E meio que esse é o mindset, eu acho. É lutar contra a tua limitação. Pode crer. Você vê que tem aquele... acho que é uma bosta esse jogo, mas é Vector Man, uma coisa assim. Cara, sim. Que era tudo feito de bolinha. Sim, pode crer. Aquilo tinha uma visão futurista, né? Sim, parece 3D ali. Mas era tão fluido que... Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que tentar conseguir fazer, assim. Não, os caras queriam enfiar, tipo, gente de verdade desde o começo. Tipo, fazer, sei lá, o jogo de um filme lá, aí, puta, tem que fazer o pixel art do ator. Do aí, ator, né? A hora que eles conseguiram, tipo, botar vídeo no videogame, meu... É. Tipo, vamos gravar. Tipo, não, tem que pôr. Foda-se pixel art, cara. É. Chega. Chega, né? Deus. Grava esses caras. Tipo, sei lá, ver o jogo de computador com mídia, CD. Mesmo naquela época que 3D é melhor que 2D. Nossa, muito melhor, cara. Nossa, lembra? Tinha essa... Como foi pra vocês essa época, assim? Vocês pegaram... Vocês já estavam criando, assim, pixel art nessa época? Que rolou essa treta 3D 2D? Eu não. É porque era foi tipo PlayStation, lá, 64. Ah, foi eu tava rabiscando no Paint, essas coisas, né? É, tipo... eu tava de boa. Eu não tava preocupado com a minha carreira, não. Não, também não. É. Não com carreira, mas de tipo, porra, mas eu achava que 2D era muito mais legal. Ah, rolou uma coisa assim. É, acho que. Então, é porque, por exemplo, o PlayStation ainda tinha, né? Coisa 2D. Acho que até o PlayStation 2 tinha bem menos, mas ainda tinha, né? Mas eu não sei, eu sempre. É porque. Eu sempre achei que, sei lá, qualquer movimento artístico, tipo, não morre. Não tem como. Sim. Não tem como. Então, sei lá, eu sempre achei. Eu nunca achei que, morreu, já era, acabou. Não, pô. Vai aparecer um cara foda, eles vão querer fazer um jogo com esse cara foda, e vai estar lá, meu. Tipo, pronto. É. Eu lembro que eu era meio grumpy, assim. Eu ficava tipo, não tem mais jogo 2D, só tem 3D nessa porra. Embora eu não tenha 3D, mas eu ficava reclamando, assim. Tipo, eu queria que saísse um jogo 2D fodão, assim. Sabe? É, tipo, enjoa, né? Também só 3D, 3D. Tipo, não, quando saiu o Symphony of the Night, eu falei, nossa, aí sim, os caras estão manjando. Melhor jogo. Melhor jogo. Não, eu não joguei muito na época, mas eu lembro que eu achei muito Mas é o melhor. Foda. Acabou, não foi? Ele está constatando, cara. Não tá perguntando. Eu só tô falando. Não importa se você jogou, né? Ele nasceu ou melhor. E sempre será, né? Isso aí. Muito bem, muito bem. E agora, aproveitando esse gancho, esse último gancho que você falou. Sim, para a verdade, ser o melhor jogo? Também. Mas desses movimentos artísticos sempre continuarem e tal. É, uma coisa que eu sempre me pergunto é como a galera que trabalha com pixel art vê. O pixel art fora dos games, porque, tipo, naturalmente vocês dois fazem muito mais para jogo, assim. Mas, tipo, como vocês veem o pixel art tendo uma vida fora dos games, assim? Eu acho que tem, sim. Eu não vejo muito além do meio de games, mas eu sei que, por exemplo, tem muito clipe de música que é feito em pixel art. Pode crer, pode crer. Puta, tem aquele com Lego do White Stripes que é genial, cara. Ah, esse. Mas foda, esse é art, animação. É, por aí. É pixel art aquilo. Mas tem muito, cara. Tem, sério, tipo, principalmente banda independente, tem, sabe? Tem. Ou que tem um som que, sei lá, parece mais mais as antigas, assim, tal. Tipo, pixel art combina, tá ligado? Então, eu acho que pixel art é um negócio que, sei lá, é que nem... É um elemento da moda, assim. A moda tá sempre... Tipo, se resgatando, né? Tipo, agora todo mundo, não, anos 80. Não, tô com uma calça aqui que, sei lá, anos 80. Tem. Aí, tipo, entendo. Sabe, pixel art vem junto, tudo vem junto. Uhum. Tipo, ilustração, sabe, tipo... Tá ligado aquele clipe do Eric Speed, que é Maniac, que é o cara tocando com violino, Maniac, assim. É uma versão meio popzinho, bombadinha, daquela Maniac, sabe? Maniac, do Flashdance. Tem um clipe que esse cara fez, tal, que deu uma bombada na época do Nine Gag, eu ajudei a produzir esse clipe e tudo mais, e eles usam muito pixel art, tipo, uma hora. E eu me perguntei pro cara lá, e era um cara que gostava de fazer, tá ligado? Uh-huh. E aí ele foi fazendo, tipo, ele era o editor, ele falou assim, mas eu gosto de fazer, eu fui fazendo. Eu falei, mano, você... Manda seu currículo pros picos, tá ligado? É muito louco. E justamente, é tipo, pô, o cara nunca pensou em fazer game, mas o cara, tipo, manda bem pra caralho, assim. Isso vem de fora. Eu acho que pixel art virou uma... transbordou do jogo, assim. Eu acho que é muito difícil mesmo desvincular o pixel art com o jogo, assim. Uhum. Tipo, você faz um clipe de uma banda em pixel art, você tá remetendo provavelmente a jogo. Claro. A cultura de game, no mínimo, né? Não só o jogo, mas acho que essa cultura específica dos anos 90. Assim. Sei, sei, sei. Ou fim de 80, mas acho que é mais 90, né? Que a virada, né? Virada. A viradinha ali. Mas acho que é isso, assim. Tipo, eu também já fiz pixel art pra publicidade, por exemplo. Uhum. Mas assim, eu não vejo muito fora também, assim. Uhum. Assim, eu falei, eu vejo como um movimento artístico como qualquer outro. Assim, uhum. Claro. Que tem sua bagagem, só que a bagagem principal dele, eu acho que ainda vai ser sempre jogo. É que durante muito tempo, a única indústria que usava isso era a indústria dos games, né? Só eles usavam pixel art pra alguma coisa. Não tinha chegado naquele ponto em que, tipo, que nem se for publicitários querem fazer um bagulho de pixel art. Eu acho que na época não tinha muito disso, assim, sabe? Era bem linkado. Eu acho que se a publicidade tivesse a limitação do pixel, por exemplo, lá pra imprimir, tem que ser quadriculado, aí eles teriam feito. Aí, sim, exato. Aí pixel art teria vinculado com, sei lá, shampoo. Qualquer coisa. Assim. É, qualquer coisa. Muito bem, muito bem. Pô, belíssima conversa, hein? Sim, ô. Muito bem, legal. Vamos para agora, então, vamos dar uma pausa. Mais uma pausinha. Mais uma pausa mais e uma a gente pausa. Vai falar mais de games ainda e arte, né? Sim. Mas dessa vez agora arte. Vai ser um papo mais reto, mais profissional. É, sabe? Agora mais uma questão de o que é arte pra vocês. É, o papo reto, o papo reto. Mas já voltamos em alguns poucos segundos. Estamos com o Navio Pirata e agora com um serviço de público, assim, de informações públicas. Assim, exato, cara. Porque a gente estava discutindo aqui sobre como foi chegar até lá, ou como vocês começaram a se interessar por pixel art, começar a fazer jogo e tudo mais. E aí a gente estava falando sobre como, de fato, se tornar passos rápidos, assim, três passos rápidos. Não rápidos, porque eles obviamente são demorados, mas três passos simples pra como virar... E também virar... não são simples, né, cara? E também não são simples, são apenas três passos. Três passos, ponto. Três passos, ponto. É, para se aventurar aí no mundo do pixel art e viver disso calorosamente. É três no total? Oh, o que o coração de vocês... As dicas que vocês quiserem dar. As dicas que vocês quiserem dar. A gente botou três pra fazer de conta que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Exatamente. Tá ligado? Mas é tipo assim, pra... Não, mas falar dá pra assim, falar mais. Tá, três coisas que vocês definitivamente seguiram pra chegar onde vocês chegaram. Entendeu? Três coisas que vocês definitivamente seguiram. Porque isso é uma coisa que sempre tem. Todo mundo tem métodos e todo mundo tem tipo... Sim. Sabe, assim, tipo, ensinamentos, assim. Todo mundo tem uma religião de um jeito ou de outro, mesmo os ateus. Tem que comer bastante couve-flor, né? Tem que... Exatamente, esse é o seu segredo. Então. Uh-huh. O segredo isso. É couve-flor, cara. Todo muito. Dia, quantidades massivas. Não. Mas sim. Mas vamos lá. Então, e aí, quem começa? Três. Mas sobre pixel art ou sobre jogo em geral? O que você quiser. Tá, acho que eu faço pra mim de jogo em geral. Carreira games. Carreira é porque games. Não, sei lá, pra... Sei lá, eu não me sinto muito diferente das coisas que você faz. Tipo, por exemplo, você faz mais fila pra jogo, eu só faço... Não, de jogo, eu só faço de arte. Tipo, só de pixel art, mas eu acho que não muda muito. Não, eu acho que... Pra chegar, sei lá. É. Mesmo pra ser programador, sei lá. Tipo, são conselhos que servem pra... É, eu acho que... Pra vida. Posso começar? Pode. Manda ver. Dica número um. Dica número um. Então, eu acho que assim, primeira coisa é... É saber se você quer mesmo isso, assim, de verdade, assim, é... Tanto que eu falo bastante para pessoas desistirem, assim. Não, porque é verdade, assim, porque não tem nada de errado você não trabalhar com isso ou fazer outra coisa, porque às vezes a pessoa gosta muito de jogar videogame ou gosta muito da cultura de jogo e tudo mais. E legal, cara, você pode fazer várias coisas dentro disso, você não precisa necessariamente fazer um jogo ou pixel art ou qualquer coisa do tipo. Então, às vezes fazer jogo não é pra você e isso tudo bem, é legal também. Então, sim. Ou seja, saiba se é isso mesmo que você quer. Mesmo. Porque se for o que você quer, você vai ter que entrar de cabeça nisso, porque é um negócio que não... É muito foda, assim. É. Você vai ter que trabalhar pra cacete, estudar que nem um filho de uma puta, sabe? É uma merda. mas é legal se você realmente quiser fazer isso. Assim. É, ou às vezes ainda não é a hora, né? Sei lá, tipo, tem casos, né? Tipo, tem gente que quer fazer um jogo, eu quero fazer uma coisa legal. Tipo, quero tipo, fazer alguma coisa que nem fizeram comigo. Fizeram um jogo, aí, porra, fiquei mó feliz de ter jogado isso e eu queria deixar alguém feliz também. Só que não tenho as habilidades suficientes. Aí, sei lá, trabalha com outras coisas, vai aprendendo no tempo livre. Aí, sei lá, separa uma hora, duas, não sei o quê. Então, pode fazer como hobby, né? É, aí, assim... de repente, você tem o conhecimento suficiente pra fazer um joguinho bacaninha, vai lá, lança, aí umas pessoas gostam, não sei o quê, pá. Tem gente que dá mais sorte ainda, que vai lá e é um bagulho, é um hit absurdo. É, mas eu acho mas assim, beleza, você fez. Você não pode contar com isso, que você vai fazer um jogo. Sabe, se você vai começar como hobby, faz como hobby mesmo, porque assim você tem toda a liberdade do mundo, você faz o que você quiser no seu tempo, sem medo. E se as coisas começarem para esse lado, você vai eventualmente começar a trabalhar com o jogo, né? Sim, sim. Então, assim, primeira dica é desista. É uma coisa que eu acho que é importante, assim, é porque várias vezes você vai ouvir não na sua vida, sim, tá ligado? Sim, mas, sim, tipo, muitas vezes, tá ligado? Principalmente se você quer trampar com um negócio mesmo, assim, tipo, nossa, porque aí você vai patinar várias vezes pra, sim, chegar onde, uhum, que você tem que chegar, assim. É, tem que errar pra caralho. Tem que errar pra caralho. Então, assim, tipo... E muita gente vai falar isso que você falou, e eu acho que é importante isso. Tipo, não, desiste, mano. É. Tipo, o importante... Porque, assim, você vai ouvir muito isso, você não tem que ficar bravo com a pessoa nem nada. É, tipo, não, simplesmente, não, eu vou aguentar isso e continuar, tá ligado? É, eu falo desiste se você realmente achar que, meu, às vezes não é. Às vezes não é pra... Tipo, tem gente que não é o... Não consegue evoluir também. É, tem várias outras coisas que você pode fazer, até relacionadas com o jogo. Sabe? Sim, com certeza. Música, pô. E você pode fazer coisas além de jogo, né? Claro. Sim, exato. Sim, sim. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Né? E outra... Porque também, como você falou, sei lá, você faz um desenho. Pela primeira vez que você desenha na tua vida, você não põe um lápis. Você não vai fazer uma porra de um quadro. Você, uhum, vai fazer um círculo ali, olha lá, né? Uhum. Jogo é a mesma coisa. O primeiro jogo que você vai fazer vai ser uma bosta. Né? Vai ser uma bosta, provavelmente. Não tem como. Não tem como. Ele obrigatoriamente será uma bosta. É, lógico. Então começa sabendo que você vai fazer um monte de bosta antes de conseguir fazer alguma coisa decente, assim, né? Então você vai devagarinho melhorando e assim vai fazendo. Mas você tem que terminar os jogos e fazer vários jogos, uhum, e assim você vai melhorando, né? Uhum. É que nem qualquer coisa, cara. É que nem qualquer habilidade. Você quer aprender a cantar, você vai cantar tudo torto no começo. É, então. Aí você tem que ser ruim primeiro, tá ligado? Você tem que mandar mal noob, primeiro. Todo mundo é noob em tudo. Não tem essa. Você quer aprender a dançar lá, você vai ficar tudo torto. Aí no final você tá lá, mandando mal bem, mas primeiro você tem que fazer várias cagadas, tá ligado? Andar de bicicleta, qualquer coisa. Jogar bola, fazer embaixadinha. Exato. A vida. Desista. Desiste aí, tá ligado? Muito bem, essa é a primeira, então. Essa é a primeira. Segunda. A segunda a gente vai falar assim, cara, já que vai fazer direito, né? Então, sim, tipo, isso. É importante pra caralho isso daí, né? Então, tipo, se especializa em alguma coisa, uhum, e faz essa coisa direito. Tipo, se você não sabe o que você quer fazer, então você na dúvida, eu quero fazer jogos, mas não sei muito bem o que. Então você desiste mesmo. Volta pra primeira dica. Quando você souber o que você quer fazer, mais ou menos, assim, tipo, eu quero trabalhar com arte, quero trabalhar com programação, sei lá, você vê coisas que você tem afinidade, foca nelas, assim, né? Eu, por exemplo, eu faço um monte de coisa. Eu desenho, eu programo, eu faço game design e tudo mais, assim. Só que meu foco é a arte, né? Então eu comecei com arte e era isso que eu fazia sempre, uhum, é isso que eu estudei muito, assim. Programação e game design foi uma coisa que eu estudava meio que por hobby, assim, também. Né? Pode crer. E acabou calhando de dar certo ali também, comecei a gostar disso também. Mas eu acho que você tem que começar com uma coisa só, assim, sabe? Sim. Uhum. Tipo, uma coisa só focada, que é o teu principal, e você pode ter outras coisas auxiliares ali que são... que te ajudam a fazer as coisas. Não, mas tem aquela uma coisa que você faz bem, assim, tá ligado? Pelo menos que você curte mesmo, sabe? Tipo, o foco principal. Que você, exato, tem orgulho, né? De tipo, você mostrar. Tipo, paradoxalmente, é tudo isso. É legal você também não depender de ninguém. Uhum. Tipo, uhum, você tem que conseguir fazer um jogo sozinho. Sabe? Eu não consigo. Ah, você consegue. Eu sei que você consegue. E eu já vi as coisas que você fez. Você sabe fazer, você só não quer. É diferente. É. Mas assim, tô falando assim, pra poder fazer uma coisa de tipo mais pra game design, assim. Uhum. Não pra. Você pode focar só em arte ou em alguma coisa assim, muito específica, né? E só que se você quiser, sei lá, game design ou roteiro, que é um negócio meio complicado de a galera, tipo, contratar alguém só pra isso. É legal você ter um pouco... Você conseguir se virar sozinho. Pelo menos pra você poder criar teu portfólio. Sim. Uhum. Isso, portfólio é muito importante. Muito importante. É porque uma coisa que eu até... Já tô emendando. É muito competitivo. Não tem... Tipo, indústria... Nossa senhora, tem, sei lá... Agora tem um monte de faculdade dando curso. Tipo, não só no Brasil, mas fora. E tem muita gente se formando. Uhum. É aquela história, né? Uhum. De qualquer profissão. Então você tem que se destacar. Então, sei lá, no Brasil não tanto, mas sei lá fora, por exemplo, tem exemplos melhores, tipo, porque tem trabalhos diferentes, tem funções diferentes. Né? Tem um cara de 3D que faz animação, 3D isso, 3D aquilo. roteiro, blá, blá, blá. Uhum. É programador de ferramenta. Tudo segmentado pra caralho. Né? E no Brasil é um pouco, mas nem tanto. Mas, então, tipo, é legal você focar numa coisa. Assim, você ser um cara específico, assim. Então, tipo, e se você ser específico, as pessoas vão continuar te contratando por causa daquilo e você vai evoluir. Sim. Tipo, foi o que aconteceu comigo. Eu sabia fazer pixel art porque eu gostava. Uhum. É, quando eu comecei a trabalhar com games, eu não fazia só pixel art. Eu fazia interface, sei lá. Sim, sim, sim. Aí eu resolvi virar freelancer, né? E aí, meu, tipo, ninguém me contratava por causa das outras coisas. Só por causa de pixel art. Uhum. Aí, porque eu continuei fazendo isso, eu fui ficando bom. Sim. Tipo, sei lá, recentemente dá pra ver, sei lá, tipo, do Rogue Legacy, sei lá, pra outros projetos mais novos, tipo, o Duelist aí, já fazendo jabá. Não. Isso sempre tem. Tipo, eu posso falar com propriedade, assim, em um ano, pegando freela, trabalhando em outros projetos, eu melhorei pra caramba, assim. Eu olho pro Rogue Legacy e falo, nossa, eu podia ter feito muito melhor. Era bom pra caralho. Melhor. mas já era bom pra caralho. É, eu fiz, sei lá. Fiz com amor, cara. Fiz com amor. Isso é importante. Aliás, essa é uma das dicas, fazer direito, fazer com amor. Fazer direito, é verdade. Ainda é a mesma coisa. Na dica 2. Parada com amor. Você vai lá, aí você melhora, aí você melhora. Isso tudo é que nem filho de uma puta, né, cara? Sim. WhatsApp. Celulares, tudo bem. Eu tenho uma coisa também que um amigo meu me disse uma vez, ele é game designer, é o Felipe. Às vezes a gente faz umas game jams e tal. Uhum. E faz muito tempo, assim, quando a gente... Eu trabalhava num estúdio que ele conseguiu a licença pra fazer jogo de DS. Uhum. Aí a gente tava fazendo e tal, tendo umas ideias, brainstorm. E uma vez ele falou, cara, você quer fazer um jogo de DS? Ou você quer fazer um jogo bom de DS? Pô, você quer... Meu, qualquer um, olha quanto jogo lixo que tem no DS, sei lá. É tipo, verdade, cara. Ou hoje, quanto jogo lixo tem na App Store? Você quer fazer eu quero fazer um jogo. Bota na App Store, beleza, fez um jogo aí. Não, o DS. Você quer fazer um jogo bom. O DS tem muito jogos bons. Aí você continua bons, fazendo mas... jogos bons. É, então. Tipo... Mas tem muito jogo ruim também. Né? Tem, sempre tem. Qualquer lugar, qualquer coisa. Aí, meu, tipo, você vai fazer uma coisa boa, você vai. Tipo, vai te dar. Retorno, assim, mesmo, sei lá, financeiro ou, tipo, status, ou alguém vai te contratar, sabe? Uhum. Você vai mudar de emprego, sei lá, tipo, te dá muito mais oportunidade. Então, faz a coisa boa que você abre muitas portas, assim. Uhum. Tipo, elas não vão... Ninguém vai abrir elas pra você. Tipo, esse negócio que a galera direto começa, vou fazer um jogo aqui de mobile, de um... Você pega um porquinho e joga. Dá dinheiro, né? E dá dinheiro. E faz um clonezinho, assim, muito. Cara, você não vai conseguir dinheiro com isso, você não vai conseguir nada com isso. Ou você vai conseguir dinheiro uma vez e depois. Não vai conseguir nem. Teve uma galera que tirou uma graninha do clone de Flappy Bird. Teve. Mas, meu. De clone, cara. Tipo, eles assim, de segunda a terceira mão já, né? Eles não vão conseguir fazer isso pro resto da vida. Sim. Eu acho uma puta ideia de merda, assim. Sério. Tipo, imagina assim, que eu falei, você vai estudar desenho, você vai fazer desenho sempre cada vez fora da sua zona de conforto, tentar fazer um desenho melhor. Uhum. Agora, se você vai fazer clone de jogo, você não vai aprender porra nenhuma. Você só vai ficar naquela... Clonando, né? Você pode até copiar uma coisa ou outra no começo pra poder aprender. Mas isso tudo bem. Isso é referência. Como a gente falou. Como a gente não falou. Não bota pra ninguém. Não bota na App Store, tá ligado? Não fala tipo, olha o que eu fiz, nossa, pro mundo inteiro. Coloca pra criticar, vender, tá ligado? Coloca pra vender, enche de banner, põe na purchase. Não. Se quer fazer um jogo de estudo, faz, libera de graça, não cobra nada. E ver qual é a reação da galera. Isso, uhum. De não pôr nem banner, cara. Não é essa ideia. Você não vai ganhar dinheiro com isso. É. Aí sim, aí um dia você fez um jogo, não. Esse jogo aqui acho que ficou bom. Esse jogo dá pra eu cobrar. Aí você compra. A não ser que você seja um filho da puta. Não. Que é a terceira dica. Não, essa dica é sua. É a terceira dica. Não, essa dica é não, sua. Não, mas é três dicas, todo mundo aqui. A gente tá compartilhando dicas. Pode ser mais dicas se vocês quiserem. Eu já tô metendo as minhas dicas na tua. Não, eu pensei que... É verdade, tá batendo um ping-pong, assim, de dicas. Eu falei, pô, que legal, o Robert tá mó fazendo as minhas dicas pra mim, né? Não, eu tô aqui só... Depois você vai ter que quebrar um galho pra mim. Eu tô enriquecendo, porque é mais fácil memorizar pra galera, né? Então vamos fazer um número N de dicas aí, que a gente vai falando dicas. Quer falar outro? Ó, cinco tá bom. Tá bom. Mas a gente pode falar essa dica já? Pode, manda não ver. Ser um filho da puta. É, essa é uma boa dica. Essa é uma dica pra vida, tudo. Né? Exatamente. Não seja um cuzão, né, essa, mano? Essa é uma dica pra vida. Não seja um imbecil, velho. Exato. Eu acho que pra essa dica é mais fácil falar o que você não deveria fazer do que fazer. Tipo, fazer um clone, né? Pô, dando dinheiro. Não sei o que. Pra onde você vai com isso? Exatamente. Vou ganhei R$2.000 aqui, da hora. Da hora, pagou quantos aluguéis? Você não construiu nada, sabe? Sim. É efêmero. Às vezes nem clone, você fez um jogo ruim, você sabe que é ruim teu jogo, sabe? Mas você vai e cobra nessa porra. É, porque você é um filho da puta. Faz inéportes escroto, escondida nas coisas, sabe? Não, e mesmo, sei lá, tipo... Mesmo quando você, sei lá, artista, mesmo sei lá, gráficos ou som, vai lá em mente. Eu faço isso aqui em tanto tempo. Eu faço isso aqui, tipo, não, pode manda pra mim que eu faço. Uhum. Aí, tipo, você vê que não consegue, aí você some, aí já mancha o teu nome, você já se queima na qualquer aquele cara. Puta aí. Aí você tenta, eu vou fazer tal, não sei o quê, pá, pá. Pô, mas você falou que demorava uma semana, aí... Já tá um mês aí e tal. Pode crer. Tipo, não queira ser filho da puta e tipo, vou garantir esse cara pra mim. Uhum. E aí eu seguro ele. É. Meu. Uhum. Não é assim que funciona. Você tem que ser honesto. Não seja espertão, sabe? Seja inteligente, é lógico, mas não esperto, sabe? Sim. Não malandro. Não tente ser... Passar por cima de alguém, assim. Tipo, tenta manter o mesmo nível. Tipo, vocês estão naquele barco junto. Uhum. Exatamente. Portanto, se você... Sei lá, sentir que o cara também é malandro, você... Eu sempre pulo fora. Vejo o cara que é meio malandro, assim, fazer um jogo aí meio parecido com esse, tá? Deixa. Tô ocupado, tô cheio de trampo. Pode ser de roubada que a galera. É incrível. É impressionante. Caralho, né? Isso acontece acontece com mais frequência do que a gente imagina. Sim, né? Nem é, porque. Eu sempre recuso, por mais necessitado que eu esteja, eu vou recusar. Mas tem gente que não recusa. Aí, sei lá, já veio pra mim falar, porra, o cara nunca me pagou. Nossa. O cara, sei lá, sumiu, eu não posso botar nenhum bagulho no portfólio. Porque eu assinei o contrato. Nossa. Tipo, então, acho que essa é outra dica também. Não cai em papo de filho da puta. Exato. Isso é junto. Cuidados também. Teve uma vez, cara, que eu fui numa palestra, não lembro onde... Eu fui dar uma palestra e tinha outros palestrantes. E tinha um cara, todo espertão, que falava... A palestra dele era basicamente uma propaganda da escola dele, que eu não lembro o nome, eu queria lembrar só pra poder xingar. Cara, era uma bosta, assim. No podcast dos outros não pode. Não, pode sim, pode tudo. Cara, eu não lembro. Tinha A no nome. E aí, cara, o cara... Não, acho que eu tenho que pensar em dar aula, não sei o quê. Eu falei, cara, não. Mas por quê? É legal a escola? Como é que... Não, é legal, porque os alunos pagam não sei quanto por mês, não sei o quê. Mas como é que funciona? Os caras têm que fazer jogo? Ah, não, tem os aula online lá. Aí o cara paga todo mês, né? O cara só falava da porra do pagamento, cara. Caraca. E eu tentando... Aí quando eu consegui entender, o sistema do cara era uma bosta, assim. Eu colocava, tipo, um PowerPoint lá e foda-se, sabe? E você, tipo, não, mas você não precisa fazer nada, não. E o cara, sabe, era bem isso, assim. Era tipo, tem esse PowerPoint que eu vou botar na net aqui, eu vou chamar isso de aula. De escola, eu vou chamar isso de escola. Só essa, tá ligado? E queria que eu colocasse lá com o professor, lá, uma merda assim. Não, cara. Nossa, as ideias, né? Então, cara? É tipo esse tipo de furada, assim, tipo... Ok, eu ia tirar uma grana de lá, grandes merda, ia fuder um monte de gente que tá acreditando que vai fazer jogo ali, que vai aprender alguma coisa, e não, né? É muita mancada, muita mancada. É sempre uma ideia de merda, né? Passar a perna, cara. É sempre... Agora, se eu ver esse cara na minha frente de novo, eu nunca mais... Dá um soco na cara dele. Cospe na cara do seu imundo. Qualquer coisa que eu... Se esse cara estiver relacionado no meio, eu não vou participar. Claro. É lógico, né? Então, assim, esse cara, ele vai se queimando devagarinho e esse cara provavelmente não vai fazer nada. Isso que eu ia falar, tipo, porque é natural que a gente encontre filhos da puta e algumas vezes eles se dão bem. Mas é sempre importante lembrar isso, é sempre temporário, cara. É. Esses caras nunca chegam lá no mais, não. E fica lá. Ninguém fica, cara. Quem é filho da puta sempre cai. Eles se dão bem até um certo ponto ali e acabou, né? Uhum. Exatamente. E aí? Três dicas, que eu mais? Eu tinha mais dica, cara. Eu lembro que eu acho que uma que você tinha falado, de começar pequeno. Isso! Sim, isso é uma boa dica. É. que era meio que juntando. Começa ali, abre 32 por 32 pixels. Também. Até também. Pixel art, começa com resolução pequena. Tipo. Exatamente. Não, não vai abrir lá 800 por 600. Vamos mandar vários pixels. Se o cara nunca fez pixel art na vida, tem que começar com 8 por 8. 8? 8 por 8. Nossa. E um bit ainda, essa PB. Cara. É, pode ser, é verdade. É um bom exercício. Começa assim, aí você vai. Já pode dar aula. Então. Aí, ó, viu? Se tudo der errado, já pode dar aula. Abre a escola, cara. Monta o PowerPoint, abre a escola. Eu queria fazer um tutorial. A gente podia fazer um lance, hein, cara. Aí, ó. Tutorial de. Surgiu a oportunidade. Navio, navio, olá, navio pirata. Surgiu. Mas de graça. Não, navio pirata um tutorial, tem assim, uma parte nisso, nessa escola de. Eu vi um tutorial, você é uma bonitinha. É que o cara me pagou, mas. Mas vai, beleza. Vocês estão ligados que vocês falarem isso agora e os ouvintes vão, tipo, infernizar vida de vocês pra vocês fazerem. Sim, isso agora. Né? Tipo, vocês estão fodidos. Eu tava pensando em fazer um. Vocês estão fodidos agora. De animação de andar, de correr. Ah, isso é legal. Porque, meu, isso é muito difícil. Meu, esse é muito difícil. É no Duelist, não é? Qual é o nome do seu? Duelist. Duelist. Cara, a animação tá foda, tá cara. Tá foda, né? É, então, foi porque eu desenvolvi, tá depois foda, de muitos cara. Anos, um pipeline ali de fazer animação. Pode crer. Pô, agora vai funcionar, agora vai dar certo, agora eu vou fazer... Perfeito. Agora vai, tá ligado? É, então. Aí eu, tipo, queria. Porra, eu quero compartilhar esse tipo de coisa. Sim, e o cara vai lá e fica. Caralho, como faz? Mano, não, é vamos insano, fazer um site. É insano. Aí isso tem. É bom, tipo, que você cobra assinaturas. Não. Mas eu queria ter, tipo, por exemplo, Tile Set, né? Como que eu acabei de inventar um sistema inovador de Tile Set anteontem. Eu quero colocar isso pra pessoa. É, então. Ó, legal. É. Isso é foda, cara. Isso é muito. Mas enfim, louco. Voltando a começar pequeno, assim, realmente começa pequeno, tanto pixel art ou jogo, né? Mas termina. Né? Você começa uma imagem pequena, seja, faz ela simples e tal, mas faz acabadinha, acabei. Você fala, legal, acabei. Uhum. Posta no Facebook, mostra pra mãe, sabe? E jogo é a mesma coisa, assim, tipo, cara, começa pequeno. Se você. Você tem uma ideia genial de um RPG de 30 horas, eu imagino que deve ser lindo o teu jogo. Mas na cabeça dele deve ser, deve ser maravilhoso. Tenho certeza que a sua ideia é muito original e vai ser muito sucesso daqui a 15 anos. Mas não começa a fazer ela agora. É. Né? Porque lembrando, a primeira coisa que você faz é sempre um lixo. Então, sim, cara. Faz um jogo bem pequeno. Faz um Pong. Se você não consegue fazer um Pong, você não vai conseguir fazer um Zelda, tá ligado? Um RPG de 30 horas. Você não consegue fazer um Pong, você não consegue nem fazer um Breakout, cara. É. Começa um Pong, aí transforma ele num Breakout. Aí você pega esse Breakout que você fez e fala, eu quero saber, eu vou dar um twist nele. Aí você bota que os quadradinhos são, sei lá, pessoas que explodem. Aí, eu vou fazer que ele é tipo um mago. Aí ele tem aí que matar os bichos. O Wizorb. Pô, o Wizorb, puta, um puta exemplo. É, jogou. É foda. É um Breakout foda. O cara começou pequeno. Sim, exato. E aí você vai indo, cara. Você vai aumentando. Aí um dia... Tipo, o primeiro jogo que eu fiz, que eu acabei lá, que foi o Six Feet Over, ele era um bonequinho, plataforma, que anda e atira em zumbis que aparecem em pontos específicos da tela. Só isso. E ficou fechadinho, tem até high score que buga. Né? Mas tem. Ele às vezes buga o high score. E tipo, aí depois fiz uma plataforma com um bicho que voa, cheio de armadilha, não tinha NPC. Por que que não tinha NPC? Porque eu não sabia fazer. Falei, não vou deixar. Deixa isso pra depois. Deixa isso pra depois. E aí foi aumentando, aí tem o Alder, aí agora eu tô fazendo um jogo tático lá, que eu tô me fudendo. Mas não, tem o Alder Plus, né? Tem o Alder Plus, né? Eu preciso de um nome pra isso. Como é que fala mais em russo? Em russo. É verdade, é tudo em russo. É tudo russo. O cara é russo. Absolutamente tudo do Alder é russo. Muito bem, que mais? Eu acho que é. Cara, são essas quatro. Cara, quatro tá boa, quatro dicas. São boas dicas, cara. São boas dicas. São boas dicas. Mais uma dica aí. Não, são cinco. Brócolis também. Faz? Brócolis. Couve-flor. Couve-flor. Tem uma dica que é legal, que é quase couve-flor, cara. Que é... Ah, eu tenho uma. Tem um cônjuge. Tem um cônjuge legal. Um companheiro. Companheiro, companheiro ou até parceiros. Ou você trabalha sozinho, você se dá um jeito de virar bem sozinho, ou você arranja gente que é legal e trabalha bem com você, né? Eu acho que mesmo... Eu acho que é muito difícil você fazer tudo sozinho, tá ligado? Sim. E mesmo assim, sei lá, eu acho que é bom você encontrar pessoas que tenham paixões semelhantes à sua. Isso. Talvez elas não estejam na mesma direção, mas tenham a mesma intensidade, sabe? E às vezes você tem algum amigo que você gosta muito, um monte de gente fala, esse cara é legal pra caralho. esse cara às vezes não é o cara pra fazer jogo com você. É, não, às vezes é, o cara às vezes é responsável. Então, é. Você tem que saber identificar isso, né? Claro. É, tipo, por exemplo, a gente. Hoje no Brasil tem muito game dev, né? Tipo, dá pra ver, sei lá, pela quantidade de jogos que saem, agora cada vez mais notícias, tal, até coletâneas, não sei o quê, pacotes. Pode crer. Mas, tipo, e tem muita gente, mas mesmo assim, quem eu mantenho perto é, tipo, a galera do Santo, a Mora, lá, o pessoal lá do Danilo, não sei o quê. Tipo, porque eles são, tipo, é o nosso perfil, assim. É, a gente se dá bem, a gente se colabora, assim, tipo, mostra trabalho um pro outro e tal. Sim, sim. E vira e mexe, aparece gente nova, né? Direto, a gente encontra alguém e fala, caralho, eu não sabia que ela existia. Sim. Ah, isso sempre aparece, cara. Então, assim... Ah, e outra coisa também, tipo, vá, sei lá, no Spin, por exemplo, né, que a gente... É bom. O Spin é um evento legal, que a gente organiza lá. Conhecer pessoas. É lá na Gibi, não é? É. Lá no Gibi. É. O link está aparecendo aqui embaixo agora. a gente bota isso. A gente bota no post. É, e o Spin, assim, é um evento que tem lá no Gibi que você não paga nada. Você paga a cerveja. É, sei lá. Tua breja, paga a cerveja. Que você consumir lá dentro. Consumo é bom, né, porque o bar vai ficar bravo com a gente. É bom que vocês consumam alguma coisa. Não, aí você come, você toma uma cerveja já. Já resolve. Já dá aquela abertura, já relaxa. Não, vou falar com o cara ali, ó. Todo mundo chega meio assim. Chega tímido, né? A gente precisa colar nessas coisas. Sim, definitivamente. É do lado de casa. É lá perto, né? É do lado de casa. É, lá na Mariana. É, tipo, 3 quadros de casa. É tipo assim, é um... É basicamente, é um bar... É um bar com temática nerd lá e tal. Uhum. Onde todo mundo vai, um monte de desenvolvedor, pra se conhecer e mostrar jogo um pro outro. Principalmente mostrar jogo. Aí tem uma palestrinha lá e tal, que não é necessariamente o foco do negócio, né? Mas é isso. Assim, mas tem espaço. Tem? Mas tem espaço. Tem espaço pra mostrar e pra palestra. E, tal, assim, e sempre leva o computador e mostra teu jogo lá que você estiver fazendo, né? E assim você vai acabar mostrando o seu jogo pra alguém, deixa ele aberto lá na mesa, alguém fala, oh, que legal isso daí. Aí você conhece alguém... E arranja um programador pro teu jogo, ou um artista, e assim vai, sabe? Uhum. É sempre assim. Você conhece as pessoas, né? Eu conheci um monte de gente no SB Games, por exemplo. Uhum. Né? Que o SB Games, pra mim, o que era legal do SB Games não era a porra do SB Games. Não, era só ver as pessoas. Isso. Hoje, gente, eu não vou mais no SB Games, eu só faço spin e vejo as pessoas lá mesmo. É, então. Tá todo mundo lá. O SB Games ano passado, meu, eu não vi nada, eu não vi nenhuma palestra, eu só vi as pessoas, meu, porque. Uma coisa que é importante também é conhecer as pessoas ao vivo, meu. Tipo, sim. A internet é muito ruído, né? É muito impessoal também. É muito impessoal. É. Aí você vê, tipo, o cara ao vivo, assim, pô, você vê o cara... Cara, isso é uma coisa que eu acho que eu sempre compactuei, assim, que, meu, esteja no rolê, cara. Isso. É importante estar no rolê, cara. Vai no rolê. Esteja no rolê. É simples, é bem simples. É. Tipo, só esteja só no dica rolê. Simples. A galera acha que existe uma panela ali. Não, não é isso. Existe, mais ou menos. Não, tipo, mas não é nem panela, porque panela tem a impressão que é aquela coisa impenetrável. Fechado, não é isso. Não, é um grupo de pessoas com interesses, tá ligado? Combina ali. Existe um grupo de pessoas ali que, às vezes, é um grupo que tem vários interesses em comum e essas pessoas vão se ajudar uma a outra, lógico, né? Tipo, vou fazer um jogo que eu preciso de pixel art. Quem que eu vou chamar? Vou chamar o Glauber. Não. Uhum. Né? Ou não. Eu tô ocupado já. Eu sei. Eu chamei pra lá, não tô ocupado. Já tô me fudendo. Eu sei. Tá foda. Mas então, mas assim, quem que eu vou chamar? Seria o Glauber, que é a primeira opção. Assim. Tipo, e se o cara acha que ele é um cara que combina com esse grupo, assim, pô, então tenta chegar nele, tenta falar com as pessoas, né? Não é fechado, né? É sempre assim, em qualquer lugar... Lá no Canadá, por exemplo, quando eu fui lá com o pessoal da Indie House, também é um grupo ali onde eles se conhecem e tudo mais. E quando a gente viu que a gente tinha super em comum, várias coisas lá, a gente foi lá e realmente é muito parecido, assim. Então a gente super se incluiu ali e é assim, né? Ah, é, mas as coisas são assim mesmo. Ninguém tem um clubinho fechado que a gente não quer mais pessoas, né? Não, pelo contrário, inclusive. Muito pelo contrário, eu tô louco pra conhecer mais. É. A gente fez um evento pra conhecer mais pessoas, cara. Tipo, quer prova maior? É bem isso mesmo. E isso? Eu acho que é isso. Acho, né? Chega, ótimas, né? Dicas, né, cara? Não, essas não. O cara deve estar com duas páginas anotadas. De dicas. Ah, meu Deus. Não, é bom, mano, mas foram excelentes dicas. Pra vida, inclusive. Isso, né? Vida. Dicas, né? Da vida. Dicas da vida, inclusive. E vamos terminar este bloco. Este bloco, eu penso. Nem curta. Ah, bom, não, mas... Qual, do brócolis? É couve-flor. É, brócolis. Bem macio. Não, é tipo... comer bem, se dormir bem. Se alimentar. Assim, eu não sou o melhor exemplo, nem de longe, mas eu tento, assim, eu juro que eu tento. Porque se você tá fudido, cara, você dorme mal, você come mal, você, sabe, fica enchendo a cara todo dia. Você não vai produzir direito, cara. Claro, não vai. Quando, claro. Nas épocas que eu tô bem mal, assim, de saúde, cara, eu fico zoado e não consigo ver porra nenhuma. Isso é uma dica que a galera não fala muito, mas é verdade, assim. Influencia pra caramba, não, cara. Ainda mais que, tipo, todos nós aqui, a gente trabalha muito na frente do computador, cara. Sim. Isso é nojento, velho. Nossa, isso é horrível, você tem que levantar, cara. Andar. É. Tipo, a cada meia hora levanta, vai lavar uma louça, sei lá. Tipo, não olha pro monitor, tá ligado? Faz qualquer outra coisa. Olha a janela, tipo, a gente tem janelas. Fala um pouco pelo WhatsApp, sabe? Qualquer coisa. Caralho, não. Entra no Facebook, meu. Que horrível. O cara vai lá, dá uma andada e, tipo, fico olhando pro celular. Aquela luz. Não, mas é só de andar, assim, de se movimentar. Não, não tem problema. É mais o lance físico da coisa. Teve umas semanas trampo. Que meu ombro ficava travado. Cara, tipo, porque dói tudo, cara. Dói tudo. Parece então, que assim, você tá, tipo... Eu acho que a gente não fala muito, mas é legal saber, lembrar, assim. Não é cool ser saudável. Decadente. Assim. Decadente. É legal ser saudável. Ah, meu, eu só como miojo aqui. Eu tô no meu terceiro Red Bull aqui, faz dois de cura. É que nem aquele cara do... O cara do Super Meat Boy, o programador do Super Meat Boy. Vocês viram isso no Indie Game, The Movie? Não lembro. Eu vi, mas eu não lembro. Ele pegou diabetes durante a produção do jogo, porque ele só comia hambúrguer todo dia. Sim, caralho. De micro-ondas. Nossa, que... Tipo, em 6 anos, assim, ele falou, eu desenvolvi porque eu comia muito mal e fudeu. Grana pra caralho e uma diabetes. Mas eu ganhei uma diabetes também. A galera acha isso super rockstar, assim, né? Tipo, não, eu sou decadente, todo fudido, não é legal. Você sou indie. Caralho, Sou índio. Não, não troca cueca. Você é uma pessoa afiada, você é uma pessoa saudável. Apresentável. Né? Porque assim você vai ser uma pessoa melhor. Olha que Olá. Dicas da vida, senão, cara. Senão o Max Ribo não te convida a fazer podcast. Só convida gente saudável só aqui. Só pessoas limpas entram por essa porta. Muito bem. Porra, aí sim, hein? Agora fechou as dicas da vida. Tá certo, vamos terminar esse bloco e vamos para o próximo. Voltamos com o navio, que é pirata e também é navio. E nós temos perguntas e comentários, começando pelo Twitter, que a gente normalmente não vê, a gente renega o Twitter. Deixa o Twitter por último, a gente esquece o Twitter, então vamos começar com ele hoje. Hoje vamos começar com o Twitter. Vamos lá, o Marcelo CVG, que sempre manda umas mensagens aí pra nós, falou, vocês gostam de algum esporte? Qual time de vocês? Não. Eu não gosto de nenhum esporte. Não. Esporte, não. Olha... Dá pra falar um pouquinho disso, falando que League of Legends e Dota é esporte. TF2. TF2. TF2. Pra mim, essas porras são esportes. Eu gosto de ver as partidas. Eu adoro ver partidas, essas coisas. Se pode crer. Contar com esporte, sim. Mas aí não tem time. Justo. Não tem time. Red? Eu gosto do time que tá perdendo. O Renato Pedreira mandou aqui pra lá tá também no Twitter, né? Misturei Toddy com ovo maltine, ficou com o sabor do primeiro e a crocância do segundo. Sou um pecador? Não, cara. Todos somos pecadores, cara. Não tem problema, tá ligado? Não tem problema nenhum. Eu faço isso, só que eu tomo Nescau em vez de Toddy, tá ligado? Sim. Mais uma vez eu botei Toddy e também era excelente. Não tem problema nenhum, cara. Faz o que seu coração mandar, bota o que você quiser no leite. Ninguém vai te julgar. Cara. Isso é a ditadura do leite. Se você fez com amor, né? Eu não posso com leite, tenho intolerância à lactose, então. Ah, é verdade. Lactose intolerante. Ele intolera. Não tolero lactose, posso viver lá. Faz sem leite. Também. Faz com água, cara. Pode ovo maltine, tipo, mano, bota na colher e come. Assim. Colherão e vai. Eles já têm leite também. Então não come, pesado, cara. Pesado. Não toma nada disso. Pesado. Enfim, vamos para o Facebook. Bora. Rodrigo Barata. Qual a opinião dos amigos sobre webcomics e tirinhas de jornal? Sei que a tendência de vocês é puxarem a sardinha para o mercado de vocês, mas acho que apesar de toda a democracia dos webcomics, acaba tendo muita porcaria, como tudo na internet, enquanto nos jornais, produto de maior qualidade. Cara, eu acho que não é por essa a maior razão de qualidade ou não, porque, tipo, esses dias a Folha publicou aquela psicólogo honesta. É, tá exato, tipo, que deu mó treta. Que deu mó treta. Então, tipo, não tem nada a ver isso. Nossa, tipo, mas saiu na Folha, saiu né? Saiu na Folha, cara. É, não quer dizer necessariamente que o bagulho é bom. Exatamente. Tá então, tipo, não, rola um não controle... é uma garantia. É, exato, essa é que rola sim um controle de qualidade. Porque os caras não podem publicar qualquer coisa, tá ligado? Exatamente. Mas, tipo... mas às vezes falha também. É. Então. É, não é infalível. É, exato, exato, exato. Agora, o que acontece, não é, pra, eu acho que o mais importante você estar algo impresso é porque é algo impresso. Sim, sim, exato. Entendeu? Se você faz alguma coisa, tipo, beleza, tá no computador e tudo mais, tem um monte, você tem anos e anos, beleza, mas faz esse processo de você imprimir alguma coisa é muito importante. É que nem gravar um CD, tá ligado? É que nem gravar um CD se você tem uma banda, entendeu? Exato. Tipo, sei lá, tem publicar no Steam ou alguma coisa assim, ou tipo, não, publicar é, alguma publicadora fazer grande, jogo de caixinha. Sabe? Fazer um jogo de caixinha. Isso também é importante, algum dia você tem que fazer um jogo de caixinha. Exato. Já? Será? Ou não? Assim, não entendi. Não, acho que não. Ainda não? Precisa. Não, que não precisa. Só se você fizer uma caixinha pra vocês. Ah, esse é ser da hora. Isso eu fiz, mano. Eu fiz. É, exatamente. Mas, por exemplo, uma campanha boa no Catarse alguma, claro. Coisa, isso é importante, sabe? Assim, uhum. Tipo, você fazer um projeto, sabe? Isso, assim, é. E na questão de quadrinho, o grande projeto é eu fazer uma coisa impressa. Sim, geralmente tá ligado? É o material impresso ali, né? E assim, isso é importante sim, cara. Você aprende muito fazendo coisa impressa, assim. Não, tipo, total. É muito interessante. Tentativa e erro aí. É, muito bem, mas essa é uma pergunta que, inclusive, o Rodrigo Barata tinha mandado no podcast passado, mas foi depois do tempo que tinha acabado. Pode crer, eu pode lembrei crer. De voltar aqui. O Rodrigo Arizo, ei, Guarema, ei, sempre Guarema. Manda, né? Vocês jogaram o Alien Ride, o jogo do Skrillex, e o disco, ouviram, gostaram ou odiaram? Nossa, eu não joguei nem ouvi. Cara. Eu ouvi, eu mano, nada. Um pouco do disco, aí eu fiz tipo, ah, mano, foda-se. Mais disso não. Não, não, já era. Não, não já era, tipo, legal o Skrillex. Não, tá, do mas caralho, é mas não, tipo... Não aguento mais não. Sim. É, o Marco Batistucci, piratas, vocês costumam ir para baladas, casas noturnas, boates ou qualquer coisa assim? Cara, faz tempo que eu não faço mais esses rolês de balada. Porque, tipo, tem umas coisas legais para se fazer em São Paulo, assim, que não é ir para balada, tá ligado? Ir para balada, tipo, normalmente a música é muito ruim, né? É difícil, só quando é uns pico da hora e vai ter uma música da hora. Muito trocar ideia, tá ligado? É, chato. É, eu vou, mano, eu saio muito para beber, né, cara? Beber é foda, né, cara? Tipo, vai pra boteco. Tem as faixas etária, né? É, tipo, então. Tem a faixa etária da balada, aí você... Exato. Aí depois você... Nós na Naite! Que cansa, só né? Que aí, aí você... Ah, vai ser sempre assim. É. Agora tipo, não vai mudar, não vai ficar melhor que isso, tá ligado? Você, tipo, não, é sempre vai ser assim. Mais do eu mesmo. Sempre vou chegar com esse cheiro de em casa, tá ligado? Sim. Isso nunca vai mudar, então... Tem o Gibi agora, que é aquele bar lá... Temática, sim, né? Então. É um lugar interessante pra ir. Sim, né? Sim. E mas com o tempo você começa a ir. Tipo, mano, eu quero ir num pico da hora, que eu falo uns negócios, como uns bagulho. Pô, em São Paulo, meu Deus. É, exatamente. Exato. É tão difícil se comunicar. Muito bem. É, JH Rodrigues. Drogas é um assunto recorrente no navio. Qual é a relação e a opinião dos marujos sobre eles? Eu pensei numa resposta pra isso. É, tanto a minha relação quanto a minha opinião sobre drogas é boa. E é isso. A gente se dá muito bem, tá ligado? Okay, então. A minha relação e minha opinião é boa. É boa. Acho que só minha opinião é boa. Minha relação não é muito boa, mas. Minha relação e opinião são muito boas. Mas por mim, nada contra. É, então. Não. Meu. Muito bem. Murilo Molina, faz favor, pergunta pro Daniel. Essa é. Essa... Tem que sempre aparece, né? É sempre tem. Murilo Molina, fã de Envidust, mandou aqui. Faz favor, pergunta pro Daniel se é aqui que vai acontecer o leilão do lote 77. Cara, pode ser, tá ligado? Pode ser. Não sei. O Daniel era parte de uma banda de metal doidona. Cara. E aí, tipo, tem uma música que se chama Leilão do Lote 77, que é muito interessante. É mó fita, cara. É, sempre aparece. Mas sempre tem uns fãs de Envidust por aí, é uns gatos. Muito bom, cara. Sim. Muito bom. E foi uma boa pergunta, cara. Sim, cara. Porque é uma coisa que é a melhor música. Uma dúvida plausível. É uma dúvida plausível. Mas não é aqui. Não. Não, não hoje, pelo provavelmente menos. Provavelmente não. Ricardo Filho, ultimamente estou meio viciado em reality shows de culinária. Olha só. Vocês já assistiram algum? Tem algum que gostam ou simplesmente não ligam pra isso? Eu acho meio foda assistir reality show de culinária. Porque a galera tá sempre fazendo umas comidas muito doidas. Eu não gosto de assistir um bagulho pra ficar com fome. É, isso que eu falo. Eu fico muito suado. Exato. Eu não vou comer isso agora. É, tipo, porque eu nunca vou comer. Talvez eu nunca coma comer isso, tá ligado? O que faz é que às vezes eu me empolgo e vou e faço, sei lá, um ovo mexido. Assim, tipo, da hora. Vou eu faço um ovo mexido gourmet, assim. Eu faço um tempero em cima e fico lá. Bota uma selga, tá ligado? Eu tô vendo um. Quer dizer, minha namorada tá vendo. Todos, ela viu todas as temporadas. Eu curti pra caramba também. Eu vi algumas juntos. É o RuPaul's Drag Race. Putz, eu quero ver isso daí. É muito da hora. Tipo, é um reality show. Tô todo mundo assistindo essa porra. É um reality show de drag queen. De drag queen, eu soube disso aí. Tem muita gente assistindo isso, cara, tipo, agora. Eu, assim, minha opinião era... Eu não tenho nada contra. Mas eu não sabia nada. Uhum. Aí, cara, eu vi o bagulho. Tipo, ele não deve ser totalmente fiel, porque é um bagulho muito top. É elite também, dos, né? Dos drag queens. E é tudo editado. Pode crer, pode crer. Mas, meu, eu já aprendi muita coisa. Tipo, é muito da hora. Que beleza. Eu até comecei, caralho, isso se eu fosse, tá ligado? Cara, eu não te julgo de forma alguma, porque eu acho muito legal, cara. Uma vez eu me peguei assistindo durante uma madrugada pelo menos uns 10 episódios do reality show da Tila Tequila. Caralho. Então foi tipo... Mano, vale qualquer coisa. É da hora, vale, tem uns negócios da hora. E ela deixou Terra Sem Leis, cara. Tá ligado? É Terra Sem Leis, cara. E o foda só de culinária é isso, só que você fica com fome, né? É. Aí é mancada. É. Tipo, não isso. Tá agregando, assim. É foda. Mas ele também, o Ricardo Filho, mandou aqui. Senti falta de vocês, seus lindos. Um abraço na boca de cada um de vocês. Ó, que íntimo, cara. Muito obrigado. E especial para o Mussa, que casou e deve estar curtindo num veleiro pelos mares do Caribe. É, os mares do Caribe japonês. Sim. Né? Sabe como é aquele tipo de Caribe? Exato, aquele tipo específico. O André Alves de Oliveira mandou aqui. Reza a lenda que para dar sorte o navio precisa ter nome de mulher. Dê um nome para o navio. Creuza. Creuza. Pode Creuza ser Creuza o nome do navio. Nome poético. É, Creuza, o navio pirata. Uhum. É bom. Jefferson Rodrigues. Ê, porra, Denibas, já se conformou com os frangos japoneses? Sim. Não. Na verdade, não. Vocês vão na BGS? Podia rolar um encontro pirata por lá, hein? O que acham da ideia? É, pô, sim, se a gente conseguir colar lá na BGS, sim. Com certeza, sim. É divertido lá. É, vamos ver. Mas o encontro marcado, assim, é mais difícil. Sim, sim. Afinal, se a gente for pra BGS, a gente vai trabalhar, tá ligado? É, exato. E o Jefferson também mandou mais uma. Pensem na possibilidade de vender uma camisa da Max Rebel. Ia ficar foda uma camisa com o logo da Max Rebel do navio pirata. Está sendo pensado. Nesse exato momento estamos pensando. Já estamos pensando por você. Nesse quanto a gente grava. Exatamente. Henrique Sitibaldi, jogaram um novo game do South Park? O que acharam? Ah, o Santos estava jogando aí. Sim, cara, eu tô gostando muito, muito, muito, muito. Muito, né? É um bom jogo, cara. Cara, é um episódio, assim, eu já gostava muito de South Park, já tinha visto todos os episódios, assim. E vale lembrar que tá tudo na internet, cara, de graça. É, South Park é de graça, é internet oficial o negócio. É oficial, cara. Tem um monte de propagandinha ali, mas, cara... Não, é de graça e tá em alta qualidade o bagulho. Eu vejo as propagandas com muito orgulho, assim, falo, estou vendo a propaganda. Tipo, vejo mesmo. Vejo mesmo, foda-se. É muito merece. Merecem, cara. Meu, é muito legal, cara. Sim. É muito bom. Aí eu fiquei maluco com o jogo, comecei a jogar e realmente é um episódio, é um épico. Meu, e tem propagandas, não sei se você percebeu, mas tem propagandas no... No jogo? No jogo. Eu não vi. Tem duas, cara. Tem uma da UPS, todas as caixas da mudança, porque é um moleque que você muda pro bairro e tudo mais. Aí todas as caixas da mudança são da UPS. E é tipo. Não é tipo desenhada, é tipo. É UPS mesmo ali, tá ligado? Aquele escudinho marrom. É, exatamente. Tipo, com certeza. E aí tem o do Taco Bell e depois. Nossa, verdade. E depois fica muito mais pesado, porque fica muito claro que é o merchandising. Eles deixam claro que, tipo, mas o Taco Bell é muito mais delicioso. Ah, mas tem um molho tal. Eu juro pra você, é tipo ridículo. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas tem. Do muito Taco bom, Bell. Muito bom. É muito bom. Mas enfim, South Park joguem. É um puta jogo. É um puta jogo mesmo. É muito legal. É... André dos Santos, toda sexta eu vou ao cinema. Eu fui ao cinema, hoje é sexta? Não necessariamente. Exatamente. É, pode ser, não. Pode ser, talvez seja. Se você quiser que seja sexta. É tudo uma questão de ponto de vista. Na realidade, gente. Tem muitas segundas-feiras, por exemplo, que são domingos. Sim. Na realidade, hoje é quarta, então não. Hoje é quarta, então não. É tudo uma questão de perspectiva no final do dia. Todo pré-feriado é sexta. Exatamente. É, porque, mas assim, ele falou que toda sexta ele vai ao cinema. Eu fui ao cinema, ele não falou quando ele foi ao cinema. Exato, ele só foi ao cinema. Tá aí. Então pode ter sido na sexta. Talvez ou você não. Tenha apagado e lembre que talvez. Foi no cinema um dia, que não necessariamente é sexta. Eu também acho. Eu acho que a gente não deveria categorizar os dias com nomes. Acho que a gente deveria apenas viver. Acho que devia ser caótico, tá ligado? Apenas viver o momento, sabe? Eu juro que eu vivo assim, cara. YOLO. Eu nunca sei que dia que eu tô. Algum dia. Você vive o momento. É porque, cara, eu trabalho de fim de semana e dia de semana normal. A única coisa que acontece é que de fim de semana eu fico puto porque tudo fecha, cara. É verdade. Não muda nada pra mim. Eu trabalho todo dia. Ou não, tem terça-feira que eu não trabalho. Então, por isso, algumas segundas são ótimos domingos, cara. O Yuri Blesk. Qual foi o último filme aos quais os timoneiros assistiram e o que acharam? Puta, não lembro, cara. Ai, nossa, não lembro. O último filme que eu vi agora, na verdade, foi Ender's Game. Não, mas não vou falar dele, não. Eu vou falar do... Qual? Não, mas foi o último, cara. Não, foi o penúltimo. Catching Fire era o... Não, foi o penúltimo. Como é que chama? Eu vi três times anteontem, cara. É foda. O último, Catching Fire ou o primeiro? O Catching Fire é o segundo. Qual que é o Catching Fire da menina? Ah, é Hunger Games, Catching Fire. É o Hunger Games. Cara, Hunger Games. Hunger Games, legal. Eu tinha achado um filme ok, assim. Eu falei já isso. Catching Fire é um filme foda, cara. Caralho. É bom pra caralho. Eu já gostei. O Santos deve... Vou. Falou com uma empolgação aí, cara. É sério, é foda. É foda. Cara, vou ver isso, cara. O primeiro, assim, eu gostei, eu li o livro, eu gostei também. Eu não sei porque eu li esse livro, cara, porque eu não fiquei tão interessado, assim. Mas eu li, porque, assim, é que escritinha bem tranquila de ler, assim, foi legal. Eu li rapidão, assim, foi. Achei que eu gostei, assim. Sim. Aí fiquei curioso, tá? Mas o Catching Fire, cara, ele dá uma melhorada na história do cara ali que eu achei foda. Que sério fita? Mesmo? É, sério mesmo. Que fita. Quer dizer, é, eu não sei se, tipo, por exemplo, se você não gostar, beleza, mas que é melhor que o primeiro. Se você não gosta de Hunger Games, talvez não. Entendi. Mas o. Mas se pelo menos, tipo, você falou, ah, isso é ok, como você falou. É. Pra mim foi isso também. Eu assisti e falei, pô, isso não é tão terrível quanto as pessoas estavam botando medo. Eu tava esperando o Crepúsculo. É tipo Harry Potter, tá ligado? Harry Potter foi da hora. Justíssimo, cara. Eles mandaram bem zaço. Louco. É que eu acho que quando eles fizeram o primeiro filme, eles estavam esperando que eles iam pegar... Porque assim, a história é boa, mas eles esperavam que iam pegar talvez o público de Crepúsculo. Sei. Sabe que romance... Ah, romance. Então a direção do primeiro, até que... O filme é bom, eu acho o filme bom. Mas a direção do primeiro era meio que voltada pra isso. Mas agora, o segundo, os caras notaram que eles, sem querer, pegaram uma outra galera. E falaram, então vamos fazer pra essa galera mesmo. Pode crer. Botar bronca isso. De verdade. Logo. Interessante. Muito bem. Renan Leite, o que os amigos acham melhor? Um emprego que paga bem e te suga a alma até mesmo no seu tempo livre, te deixando com uma duvidosa qualidade de vida? Ou um emprego que paga menos que a média, mas com uma inércia baixa a ponto de permitir levar uma vida na boa, sem trabalho, em casa... poucos desafios compensados com livre-arbítrio. Meu. Como é que é o final aí? Enrolou. Basicamente é. Um emprego que paga bem ou um emprego que, tipo, que paga bem, mas te fode a vida, a saúde, ou um emprego que te paga mal e, tipo. Mas te deixa legal. Mas te deixa, tipo, sussa. Cara, tem um nem outro. É, mas que isso, tipo. Cara, acho que tem que tentar sempre. Não só existe esses dois, sabe? O quanto você puder, uma metade. Mas ela tiver na dúvida entre dois. Meio termo. Específicos, assim. Como assim? Se ela tiver na dúvida entre dois. Assim. Se for um outro, é isso. Se for um outro. É tipo se. Acho que depende da época da vida. É, né? Ah. Se você é muito novo, o que paga bem é melhor, porque você consegue juntar uma grana, sair melhor, até, eu acho. E o outro é uma final. Eu sou a favor do segundo sempre. É que eu sou a favor de não ter emprego. Mas, né, assim, aí você não pode ter filho, mas. É verdade. É que eu sou a favor de não ter emprego, né? Você gosta de ter. De fazer coisas. Verdade. Aqui! Justo. Muito bem. Arthur Eloy, por que a sexta temporada de Doctor Who é tão bosta, que é a última com Matt Smith? Cara, eu também não sei, cara. Eu tava falando, também não curti nem um pouco. Não sei se vocês assistem. Eu não sei porque, eu não assisto. Nem manjo. Não, vocês não assistem. Doctor Who. Ah, então, só falar que, meu, não sei também porquê, mas tá zoado, também não curti, não. Ok. E o Ricardo Filho mandou outra. Se vocês fossem mendigos, que tipo de mendigos vocês seriam? Então, cara. Mas isso que eu lance, cara, eu sou um mendigo. É isso que eu falo. Tem um problema aqui, cara. Você tá falando com mendigos profissionais, cara. Exato, cara. Entendeu? Tipo, eu teve uma fase minha pesada, assim, que tipo, eu tava bastante com uma barba bem estranha. É, todo mundo teve sua fase meio mendigão aí, tá? Exatamente, ligado? Todo mundo teve. Pelo menos nós dois, e vocês dois? E vocês, cara, vocês já tiveram fase? São ou foram mendigos? Já. Mas eu não sei se eu... No momento eu me sinto mais arrumado. Assim, cortei o cabelo, tá ligado? Fiz a barba, essas coisas. Exato. Aparei a barba no mínimo. Tipo, é o importante. Aquela época que você conta cada centavo e tal. Já tive. Então, todo mundo tem, cara. Você fica... É. Mas eu acho que... Mas no Mac é mó barato, mas é mó ruim. Mas você é daqueles caras que ficam desenhando na Paulista, assim. Não, mas cara, posso falar? Se fosse, tem um mendigo muito legal, que é o mendigo mágico do Tony Hawk. Cara. Nossa, é verdade, cara. Do Tony Hawk. O mendigo mágico do Tony Hawk 2, cara. Pode crer. Olha o mendigo mágico. Lembra? O mendigo mágico era muito legal, cara. Pode crer. Mas muito bem, vamos para outro. Enfim. Igor Henrique, para os tripulantes desse navio, é bolacha ou biscoito? Mano, foda-se, tanto faz. Cara, é uns bagulho que você come, tá ligado? É, comida. Cara, bota na sua boca e para de falar, velho. A gente não tem que dar nome pras coisas. Tudo é a bolacha não sabe se ela é uma bolacha. Exato, ela não acorda de manhã e pergunta, sou uma bolacha? Você perguntou pra bolacha o que ela acha se ela é uma bolacha? Exato, pergunta pra ela, cara. Eu já perguntei, ela não falou nada, então. Então quer dizer que ela não liga, tá ligado? Exatamente, chama do que você quiser, cara. Eu vou jogar bolacha. Olha, sendo causando discórdia aqui. É, sempre tem, cara. Existe bala Juquinha em São Paulo? Não sei. Existe bala Juquinha em São Paulo? Existe sim. Não, não existe, cara. Não? Não, eu nunca vi. Nunca vi isso na minha vida. Não, tá lógico que existe. Eu já comi bala Juquinha aqui. Cara. É tipo bala Juquinha. É tipo uma bala. Uma bala feita por um menino. É, um menino chamado Juquinha. Ah, acho que eu sei. Sabe o que é? Tem, que tem, sim, que tem. É tipo sei, bolinha pobrinha, sabe sei, assim? Sei. Pô, é uma boa. É uma boa, então. Bruno Isidro, diretamente de Manaus. Olha só. Houve alguma vez que o hype por alguma coisa, não necessariamente games, fez vocês não quererem consumir um game ou até o oposto? Tipo, encheu tanto de hype que... Ah, sempre, né? Sempre nossa, tem. Sempre isso tem em todos os mundos aí, tá ligado? De cara, entretenimento. Enche o saco às vezes, né? Sempre tem coisas com o Bioshock Infinite foi foda, cara. A galera ficou maluca com aquilo. Falou, aí no final eu falei, tá bom, vou jogar isso aí. Eu não gostei. Mas faz sentido, assim. Eu vi muita gente Diablo tinha Diablo 3 tem infernal, a hype dele. Nossa, o Diablo 3 aquilo foi triste, velho. O Diablo 3. Encheram o saco. A galera torrou a paciência dessa porra. Aí... saiu aquilo. Né? Todo mundo ficou puto. Mas teve um jogo que a hype foi a mais nociva, foi Spore. Foi destruído pela hype. Foi mesmo. O jogo é todo bom. Todo mundo falou, assim, mano. O jogo é bom, mas todo mundo, nossa, vai ser absurdo. Vai perfeito. Ser tipo o jogo dos jogos, tá ligado? Da década. É, mas nossa, não foi, foi nada foi disso. Foi um caso clássico de overhype. Nossa, boa. Bem lembrado Spore, cara. Olá. Bem lembrado Spore. E aí, perguntas, eu falei pra galera, eu anunciei lá, ó, galera, temos aqui Kotaki e Santo aqui. Medeiros. Uhum. E Kotaki e Medeiros aqui representando. E aí eles mandaram perguntas pra vocês especificamente, né? E aí tem, para os dois convidados, vocês já colaboraram com outros estúdios de fora para desenvolver jogos. Mas há a possibilidade, ou já surgiu uma conversa para realizar um jogo unido entre estúdios indies brasileiros? Sempre rola, cara. Sempre rola. Acontece. Não, mas eu já ouvi, eu já perguntei isso para uns dois ou três indies já que eu já entrevistei disso. Tipo, que eu acho meio irreal, assim, eu nunca vi um jogo unindo estúdios. Não tem porquê. Em geral, isso os nunca estúdios existiu, já tem, né? Assim. Eles já Power Rangers, né, cara? Com aquele pessoal, aquela quantidade de pessoas. A gente ia fazer com dois programadores. Vai querer dois game designers. Aí, egos. Dois, atrito de ego ali. Não dá. Não tem como. O que a gente faz muito é gente que flutua entre vários tipo, estúdios. Tipo, o Glauber trabalhou com a gente, o Danilo trabalhou com a gente também. Sim. Então, assim, tipo... Dream Team. Hã? Dream Team. Dream Team. Deep tipo, Dungeons of Doom. Que dó, né? Desabafo. Pronto, falei. Dó. Mas muito bem. Então, eu acho que assim, rola muito pessoas trabalhando em jogos. Sim. Mas juntar dois estúdios não faz sentido. É difícil, né? E o que eu acho também que rola fazer também é muito... Um estúdio sempre zoa muito com o outro. Tipo, quem coloca easter egg um do outro. É verdade. No DDD tem um monte de easter egg do Oniken. Eu sei que no Oniken tem... Acho que tem o Yuri, né? Tem um monte de coisa. Tem um monte... É verdade. Pode crer. E para o Kotaki, especificamente, se o seu sobrenome é verdadeiro e não apelido, parabéns. Quantas vezes já fizeram piadinhas infames em associação com o Kotaki? Olha, eu conheço pelo menos uma no começo desse episódio. Eu faço todo dia. Não, é de verdade, o Kotaki é de verdade. Apesar de ser raro, Todo mundo faz. Piada desde quando apareceu o Kotaku. Caralho. Chegou pra fuder a vida, né? Tipo, sei lá. Meu, imagina assim, se você fosse, tipo, sei lá, trabalhasse em contabilidade, tá ligado? Ninguém ia te. Nunca ia te zoar. Ninguém ia falar. Mas é que, tipo, você escolheu. Ia ter um dia, assim, um cara. Eu tava vendo um site, chama Kotaku, alguma coisa a ver. Mas não. Não. E nem ia me zoar, eu só ia perguntar só. Agora eu trabalho com gays, Kotaku, né? É o dono, né? Tem que ter, cara. Puta que pariu, cara. É a piada do pavê. É, exatamente. Da vida. Exatamente, da sua vida. É igual o Cataco. Nossa, tenso. Eu entendo, eu te entendo, cara. Vou falar de piada do pavê, não sei porque eu lembrei disso, cara, mas tem o... E as namoradas, né? E as namoradas. Namorada. Então, mas em jogo, na galera indie, no Spin, é o... E os projetos? Né? E os projetos? Ah, né? Isso, é o mesmo então, assim. E os projetos? Aquele silêncio rolando, constrangedor. É. E os projetos, cara? O Ives mandou aqui. Grauber, eu queria saber como é a sua liberdade criativa nos jogos que você ajudou a criar. O quão você é livre para criar no universo que te dão ou já te dão as coisas mais mastigadas? Ah, depende do projeto, mas geralmente, tipo, se o cara tá te contratando é porque ele não sabe fazer uma coisa. Uhum. E eu acho muito zoado quando o cara quer, tipo, só te usar como um braço, sabe? Tipo, como se você fosse um braço dele que desenha. Uhum. Eu já fiz... Eu fiz um projeto assim. Uhum. E o cara, não, tem que ser assim, cara. Tem que ser do jeito que eu quero. Pode que... Nossa, infernal, né? É, aí você, beleza, tá? Aí você faz, tipo, você faz do jeito que... Você acha que vai ficar melhor, porque você, tipo... Não, pô, beleza, você tem o know-how ali, né? É. Aí, mas não, eu quero fazer desse jeito. Ah, que bosta. Mas... Eu tive a sorte da maioria dos clientes lá, tipo, ser um cara que... Não, você que manja, cara. Você faz aí. Uhum, né? Uhum. Tipo, no Rogue Legacy, acho que eu tive mais liberdade de todos, assim, o cara. Uhum. Eles assumiram assim, não, a gente não entende nada, cara. A gente tá te pagando pra você fazer as coisas aí, faz se quiser e tal. Por isso tem até mula sem cabeça lá. Eu queria a sugestão, eu falei, não. Então tá, mas, né? Não, então vamos aí. Os caras que, sei lá, os caras têm... Ó, eu tenho a minha visão, eu quero que você passe minha visão para o papel... Tem gente que não, fala, cara, põe a tua visão de você achar que é legal. Ou uhum. Tipo, o cara só quer, sei lá, mais ou menos. Ah, eu quero mais ou menos, assim. Tipo, beleza, aí tudo bem, sabe? Sim, aí sim. Você põe uma guia sempre é legal, né? Claro. Sempre. Sim. Bacana. Anderson Neto, só queria mandar um abraço. Abraço pra vocês aí. Oh, obrigado. Olha, um abraço de volta muito pra obrigado, você, Dona. Muito obrigado. Muito legal. O Yuri Bilesk mandou mais uma. Queria saber se o Danibas coloca crucifixo invertido em toda a tirinha ou só em algumas mesmo. Olha só. Cara, isso é uma coisa que, tipo, realmente, você bota bastante. Eu boto bastante, mas aí é pra você descobrir se são em todos ou não, tá ligado? Exatamente, você tem que... Senão quebra o mistério. Senão quebra totalmente o mistério. E o Davi Araújo, qual a possibilidade de um encontro dos piratas com uma jam session intimista acústica dos bucaneiros? Só pra relembrar o tempo que vocês tiveram banda. Nossa, que ideia errada. Caralho, que ideia ruim. Não, nem fudendo. Voltar a tocar uns negócios. Não, acústico, de boa, não, de boa. Não, botar não. Alguém pra tocar alguma coisa. Tem pessoas coisa... que fazem isso muito melhor do que a gente, tá ligado? Alguém pra discotecar, tá ligado? Exatamente, tá ótimo. Exatamente, é muito melhor. Se foda. Mas é isso, terminamos as perguntas, viu? Sobrevivemos. Sim, chega. Chega, agora vamos para a última parte do podcast e acabou. Última parte do Navio Piratas, vamos falar de dicas. Dicas. Que dicas são boas. Nós temos uma dica aqui, né, Glauber? De que você tá assistindo. O que você tá assistindo ultimamente? Eu tô assistindo... Tô numa maratona não insana, mas uma maratona. Tipo, tentando uma razoavelmente vez por dia. Intensa. Intensa. De a ver os filmes, ou os melhores, ou todos, uh-huh. do Miyazaki. Pode crer. Hayao Miyazaki aí que... Adoro Miyamoto. Miyamoto, ótimo. É Miyazaki. Você acertou. Que bom. Ainda bem. É porque eu tô tão nuba nesse assunto, eu nunca tinha visto nenhum da Ghibli, filme. Né? Isso, da Ghibli. É que ele fez Ghibli. Alguns sem ser da Ghibli. Pode crer. Tipo, o Nausicaa lá. Ah, é verdade. Nausicaa, legal. Enfim, aí... Eu assisti três já. O Kiki. Kiki's Delivery Service. Esse é um dos favoritos. O Princess Mononoke. Ah, eu curto e muito. E o Ponyo. Aí, tipo, uma coisa que eu acho que é mais uma dica porque, tipo, esses três filmes são muito diferentes, assim. Eles sim, são um do outro, né, cara? E mesmo pela época e pelos temas, tá? Eu acho que é legal, tipo, é uma dica de você assistir, experimentar todos dele, porque além de a animação ser absurda, tipo, o cara tem um tema e você se identifica muito, tipo, o Kiki... Eu gostei, mas, sei lá, minha namorada falou, caralho, é igual, sou eu esse filme. Namora adorou Kiki também. Eu gostei, mas ela gostou muito mais. E o Princess Mononoke, eu pirei. Nossa, assim, pirei, meu cara. Deus. Eu pirei. Eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer na vida. Aí, e tipo, e ela, sei lá, esporrada, aí, guerrinha de animal. Tipo, esses monstros aí, louco. Que porra é essa? O meu favorito da Ghibli é o Viajante Chihiro, que é o mais... conhecido, esse né? Filme é foda, conhecido. Cara. Mas é meu favorito, cara. É bonito pra caralho, foda, cara. É pra caralho. E a história, tipo, ela é mó profunda, uhum. assim. Né? É, tipo, do é caralho, cara. Esse eu preciso ver, Totoro. Totoro é animal. Totoro também é muito legal. É o mais clássico dele. É que é bonitinho, tipo, é fofo. É o mais clássico. Um pouco fofo. Meio que resume tudo que é, assim. É uma história completamente meio macabra, né? Porque, tipo, a mãe tá mal. É verdade. Rola mó treta. E aí tem toda essa coisa de ir pro mundo da fantasia. E é um monstro que, tipo, ele não é nem bom nem ruim, tá ligado? É mó brisa isso. Ele não é um monstro bondoso. Ele só é um monstro que tá lá, tá ligado? Ele é tipo uma força da natureza ali. Os personagens são muito, tipo. É outra coisa. Se você vê Disney e Pixar, e aí você vê as coisas dele, meu. Ah, não tem estrutura. Nada a ver, não. E é muito legal. E tipo, mesmo assim você se identifica, você tipo, caralho, sou eu. Sim, o Pony eu, tipo, eu achei mais ou menos, mas tem umas horas que esse caralho, moleque sou eu, velho. Sim, não, é muito foda. É nossa, muito foda. E justamente falando disso, aproveitando o gancho, que tem o último filme do Miyazaki, que ele vai parar de dirigir, né? Uhum. É, pelo menos ele prometeu que iria. É a terceira vez que ele promete. É a terceira vez que ele promete, às vezes ele volta. É tipo Kojima, né? É tipo Kojima. É o último Metal Gear. Não, esse eu prometo que é o último Metal Gear. Agora não, mas agora ele já desencanou, você viu que o Kojima é tipo... Não, eu vou continuar fazendo Metal Gear. Os bagulho foda-se vocês. Vocês já perguntaram, sim. Vocês estão vendo que eu já tô no quinto. Eu até vou continuar fazendo Metal Gear. Aí ele para, tá ligado? Aí, de repente, ele para. Mas, enfim, assistam esse último filme do Miyazaki. Ainda está nos cinemas, pelo menos aqui em São Paulo. Eu acredito que esteja em algumas duas, três salas. Se chama Vidas ao Vento, se não me engano. Uhum. Vidas ao Vento. Eu acho que vou dar uma procurada. Talvez não seja esse o título, mas eu vou dar uma... Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, Vidas ao Vento. Você lembra o nome original? Não. Não. Isso aqui em inglês é Wind Rises, alguma coisa assim. É original em japonês. Exato. E, enfim, a gente não tem o moço aqui pra fazer falar não, como é que é. Não, eu falar isso em japonês. Ele ia saber todos. Todos. Não, eu sei. Tal coisa. É moça, né? Mas moça tá lá no Japão. Sim, curtindo uma japonesidade. E nós vamos ficando por aqui. Ah, mas o que estamos ouvindo hoje, antes de tudo? Exatamente, que antes de tudo, antes, aliás, até da música, meus filhos, falem um pouco aí, o que, que vocês estão fazendo? Espaço Jabá, falem aí. Jabá. Onde as pessoas te encontram, em que jogos e o que, que vai rolar por aí? Então, eu não sei o que eu falo primeiro. O que você quiser. Se quiser, cara. Sei lá, ver mais meu trabalho, se tiver um jogo legal aí e tal, provavelmente não vou estar disponível pra trabalhar, mas a gente pode conversar. Eu já tentei várias vezes, o Glauber não tá disponível. O Santos tá na fila. Tô na fila. Mas não é por isso que eu não deixo de ver as coisas dos outros. Pode entrar lá no glauberkotak.com, você acha todos os meus contatos lá e tal, se quiser ver meu trabalho lá. Sim. Aí um dos mais recentes, que não tá lá, inclusive, é o Duelist. Duelist. Tá no Kickstarter. Já faz uns dias aí, não sei que dia que isso vai ser lançado, mas acho que ainda vai estar rolando. Aí se você puder dar uma ajuda vai lá. Vai ser lançado amanhã já. O podcast, você disse? O Duelist. Amanhã? Amanhã. Amanhã? Amanhã é quinta-feira. Nossa, que agilidade. Rapaz. O negócio aqui é pau pega. Pau pega. Então, aí esse é o meu... coisa mais recente, né? Eu tô trabalhando nele e num que também passou pelo Kickstarter ano passado, que é o Chasme, que... Ou, pra quem não sabe ler... Chasme. Chasme. Eu também tô trabalhando nele e é isso aí. Esse é meu jabá. Bacana. Muito bom, cara. Muito bem. Bom, senhor Santo. Eu acabei de trabalhar no Towerfall, que saiu ontem. Se você tá no futuro, eu não sei quando ele saiu. Dois dias atrás. Eu não tenho controle. Aqui eu falei, cara, a gente está num buraco. A gente está num buraco que onde o espaço-tempo é tudo, entendeu? Tudo e nada ao mesmo tempo. E nada ao mesmo tempo. Enfim, saiu Towerfall pra Steam, pra PS4. Deixa eu ver o que mais. Vai sair o Alder Somewhere logo mais no Steam também. Finalmente. Em russo, que eu não sei muito como bem. Que fala. E PTBR, Rue. traduzido pelo Glauber Kotak. Sério mesmo? Você versão, mas não em português, é PTBR, Rue. Rue. É tudo em caps lock. nossa, eu preciso ver. Errado. Muito bom, cara. É a versão zoeira de tradução, Alder. Eu acho que a gente vai pôr essa porra no final dos canais. Põe lá no Pirate Bay. Joga no Pirate Bay com essa versão, tá ligado? Boa ideia. Enfim. Mas... Aí, ó. Tá um negócio firmado aqui, ninguém vai saber. É secreto. Enfim, aí tem o Alder. Eu acho que, assim, de jogos principais que eu tô fazendo, são esses, assim, que estão saindo, assim. Bacana. Eu tô trabalhando mais nos três projetos, um tático de horror, que se tudo der certo, Eu vou poder postar mais coisa logo, mas... Boa. Tô fazendo um jogo com o Noel Barry e o pessoal da Indie House, que chama Skytorn. Ó. Skyporn. Skyporn. Skyporn. A gente só se refere ao jogo como Skyporn. É muito melhor, né? Sim, bem mais divertido. É um sandbox meio malucão. Eu acho que... Vamos ver o que vai rolar aí, né? A gente vai pra GDC, vai mostrar pro pessoal lá. Quem sabe rola alguma coisa. Legal, legal. E tô fazendo Tapestry também, como mini-boss. É nosso mais... independente. Mais recente. Mesmo. Muita coisa. É muita Nossa. Coisa. Quantas coisas. Esse menino, né? É, muita coisa, cara. Puta que pariu. Acho que tava mais. E o Tapestry é tipo... É uma mistureba de Prince of Persia com Dark Souls, assim. Olha lá. Ah, urra. Forma. Caralho, pesado, hein? Porra. Vamos ver se vai dar certo. Já tá rolando. Vamos ver. Quer fazer mais um jabazinho, esqueci. Boa, faça. Faça. Não sei a data, mas o Rogue Legacy também vai sair pro PS4. Ah, beleza. Boa. Tá nos processos já. Tá testando. Animal. Um dia lança. Na animal, PS. Animal. Então. Mas fala do Spin também. Pô. Falar, então, e tem também, caso você queira ser um desenvolvedor de games. Você, desenvolvedor de games. Caso você queira ser um desenvolvedor de games, não vá. Se você for um desenvolvedor de games, vá. Bancada, que pesado. Não, porque a série já tá lotada demais. Tem muita gente no mercado. Tem muita gente no Spin. Todo Spin. É, tá bem movimentado. Meu, precisa faz dois por semana, meu amigo. A gente tá pensando em fazer lista. Eu não sei, alguma coisa do tipo. Faz dois por semana, cara. Faz um spin-off só de devs, tá ligado? Faz o spin, aí faz um tipo específico só devs. Porque assim, a ideia do spin é você ir lá, mostrar seus jogos e ver jogos e tudo mais, procurar projeto. Assim, se você não tiver nada pra mostrar, não quiser ver nada, que é só encher a cara com... Não vai, cara. Mas... Tá bom, não vou mais. É, essa coisa, então você é assim, tem que ir, né, cara? Você é uma pessoa importante pra ele. Não, eu jogo os jogos da galera. Então, a gente vê os jogos, coisas. Sim, mas se você... De verdade, o Spin, ele rola toda a primeira quarta do mês no Gibi. Não precisa nem esperar a confirmação, vai sempre rolar. Uhum. E apareçam lá se você quiser ver jogos dos outros, tiver jogo pra mostrar, ou quiser conhecer alguém pra poder montar um projeto. Uhum, uhum. Né? E lá é um lugar ótimo pra isso, assim. Tipo, sei lá, eu sou um programador e eu quero artista, ou o contrário. Pode crer. Eu vou botar o evento. O evento não. Vai botar página. E vai lá, né? E vai, né? Tem que ir. Tem que ir. Apesar de tudo, vá. Né? Apesar de tudo, vá. Isso é importante. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês. Sim, cara. Foi uma conversa genial. Sempre bem-vindos, cara. Sempre que vocês quiserem, joguei uns negócios aqui, vamos falar lá no Navio Pirado. Mano, venham aí. Só aparecer. Ou se lançaram alguma coisa. O porteiro já deixou entrar de uma vez? O porteiro já entrou aqui. É facinho, moleza. Ah, ótimo. Foi a katana, cara. Fazer um podcast aí. Exatamente. Mas venham. Os senhores estão sempre convidados. Foi um papo muito da hora. Sim. E a música que nós escutamos... O que estamos escutando hoje? Senhor? Jumping Jack. Muito bem. Do Big Bad Voodoo Dead. Voodoo Dead. Boa, cara. Muito bom, mano. Muito bom. Isso sim, é musicão. Musicão. Big Bands. Musicão de banda grande. Big Bands. Louco. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Isso aí, meu. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí, mandou as perguntas. Uhum. Semana que vem tem mais. O Mucioli volta apenas... No mês que vem? No mês que vem. No mês que vem que ele chega. No mês que vem, em abril. Ok. E então, vamos ficar um tempo aí sem Mucioli, mas vamos preenchendo aí sempre com o nosso amor. Com o nosso amor e com participações especialíssimas, como tivemos hoje. Não é? Isso aí, meu. Se vocês quiserem entrar, ver coisas mais da Max Rebel, sempre lembrem do site maxrebel.com. Se quiserem entrar também no grupo do Convés, que é onde a galera manda, né, as perguntas. A galera discute, conversa e troca ideias. facebook.com/convés da Max Rebel, tá, beleza? Aí. E também tem a página no Facebook. Não, essa é a página do Facebook. Essa é a outra página. Ah, sim. É a outra página, que é só página mesmo. Ah, sim, é verdade. Que é a página... facebook.com/somosmaxribble e a última que é o Twitter. Tem muita coisisa. Tem muito Twitter, link. @maxribble_. Chega, vambora. E acabou. E o Tumblr? Ah, também. Eu esqueci de falar os meus links. Fala os seus links aí, burro. Antes que acabe. É estudiminiboss.com o site, mas a gente não posta tanta coisa, então é mais fácil seguir eu e a Amora no Twitter mesmo, que é Sentionze. Ah, tem no Twitter também. É verdade. @Sentionze e @Amora_B. Meu Twitter é @un7. Seven. Muito bem. Tipo D7. Isso aí. D7. D7. Da hora. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí. Até a próxima. Falou. Tchau. Falou. got that swing. If you ain't got that swing. I said do womp do womp do womp do womp. Do womp do womp do womp do womp. I said do womp do womp do womp do womp. Do womp do womp do womp do womp. I said skid it on did don't skid on bim bam. Skid it on did don't skid on bow. Skid one down do down skid on bim bam. Get on bound. When you hit the dance floor, you gotta be jumping jack. Jump on it, jump your baby. When you hit the dance floor, you gotta be jumping jack. Jump on it, jump your baby. Like a wild train, run right off your track. Whoa, whoa, you just can't stop like it. Like a wild train, run right off your track. Whoa.